bem-vindos a todos a mais um podcast, muito em atraso, eu sei, peço desculpa, gravado no dia de São Senhorio, 8 de setembro de 2018. Hoje vamos falar mais ou menos do costume, mas vou começar um bocado, talvez numa nota um pouco mais cómica e talvez muito séria de discussão que passa pela psique humana da percepção de cada indivíduo que realmente vive esta existência, neste plano existencial, nesta vivência, a sua influência, as coisas que nós gostamos, as coisas que nós achamos que fazem parte das nossas características como indivíduo, como às vezes até podem ser embutidas dentro da nossa cabecinha e andarmos-nos a portar, digamos, a patrocinar algo de um coletivo que não tem o nosso interesse, mas de certa maneira adotamos como algo que seja uma ideia original nossa, que acaba por ser um perigo. Vários exemplos, e depois vamos passar obviamente para os mídias, porque daí vem, digamos, a percepção das pessoas, porque todos nós vivemos neste plano existencial, neste país, neste planeta, neste coletivismo, neste nacionalismo, o que nós queremos, nestes clubes, que, enfim, ultimamente, eu não sei como é que ainda é possível, mas pronto. Porque existe sempre um lado psicológico, porque, digamos, as pessoas basicamente têm abertura para ouvir os meus podcasts, têm uma percepção diferente do mundo e somos os primeiros a admitir que vivemos no mesmo mundo. Da mesma maneira que o marxista cultural é tão, digamos, agarrado às suas ideologias e muitas vezes sem os factos que o carregam, mas defendem até à morte, como aconteceu com o Bolsonaro, quer dizer, o homem foi assassinado em plena praça pública e obviamente que depois as vozes da percepção do marxismo cultural, que está sempre a incentivar a igualdade e a liberdade de discurso e não sei o quê, acabam por ser, ironicamente, os mais tapados em relação à realidade. Mas e o que é que me permite a mim dizer isso? Porque eu também não sou nenhuma figura de autoridade e nem devia haver ninguém que nos dissesse a nós como é que devemos pensar, que esse é que é o ponto mais importante. Mas eu acho que devia haver, de certa maneira, uma certa honestidade intelectual dentro do indivíduo para quando tem uma certa opinião, seja lá de que categoria ela for, ao menos que seja bem informado e não seja tendencioso em relação ao coletivo. Eu vou começar com um clipezinho de um Fomer, muito giro, mas depois vou passar para coisas mais graves que vêm dentro deste, digamos, desta forma como o nosso cérebro funciona, porque independentemente do nosso corpo físico, o que comanda o nosso corpo é o que se passa aqui dentro desta massa cinzenta que nos comanda. O que é que permite uma mulher amar um homem amar uma mulher, está tudo dentro. O nosso mundo existe dentro da nossa cabeça. A percepção do que nós temos à nossa volta é quase vista com a interpretação do que nós compreendemos no nosso cérebro do que temos à nossa frente. E dentro, digamos, deste movimento que quer algo diferente, eu nem lhe vou dar um título. Pronto, não quero estar a pôr palavras na boca de ninguém, vou falar em meu nome. Eu fico atónito, como aposto que muitos também ficam, como é que é possível, depois de termos estudado um assunto, porque dentro da nossa, sei lá, digamos, percepção individual e da nossa vivência e da nossa experiência e da honestidade que tivemos connosco próprios de ver os factos como eles são, ler o outro lado da questão, extrapolar uma opinião que seja mais em concordância com algo que nos satisfaça em relação ao que é os verdadeiros valores da honestidade, acaba por, neste momento contextual, histórico e intelectual, sermos o inimigo do que nós vemos como o inimigo em termos de tendência social que nos está a levar à autodestruição. Obviamente que do outro lado do muro existem as outras pessoas que patrocinam este sistema, que veem a coisa como algo muito positivo, mas aparentemente não se estão a basear em factos, ou então estão a ser seletivos nos factos do qual se estão a criar os seus próprios alicerces como indivíduo, e à medida que vão crescendo e ficando adultos, acabam por ficar, como aquele velho ditado do convênio não aprende truques, que eu discordo completamente. Acho que nunca é tarde demais para aprender, nunca é tarde demais para nada. Nós temos um prazo do qual nós não sabemos, que um dia vamos definhar nesta vida, E até lá, acho que a melhor coisa que nós podemos fazer, no mínimo, é viver a nossa vida em constante progresso, porque todos nós já mudámos de opinião e isso é muito saudável. O que é chato, na minha opinião, é a estagnação intelectual de muita gente que aparentemente chega a uma idade e parece que acordam um dia e dizem assim: pronto, já está, sei tudo, é esta a tendência e não vou mudar. E entretanto, o mundo muda à volta deles e eles acabam por ficar uma peça de museu psicológico que muito bem serve às forças que nós consideramos que estão a ser os inimigos da destruição da sociedade, do qual muitos nossos antepassados tentaram nos avisar, escorreu muito sangue, sacrificaram-se, e nós hoje em dia, com o telemóvel na mão, parece que somos extremamente snobs para sequer admitir, compreender o sacrifício devido ao conforto com que nós crescemos, o nosso conforto, o conforto de todos. Mas pelo menos que haja pessoas como nós que reconheçam, mesmo sem fazer ideia do sacrifício, tenham respeito à herança que nós temos e que tentem fazer exatamente o mesmo modelo que fizeram por nós, de deixar um mundo melhor para o amanhã. Só que, obviamente, historicamente, o mundo sempre foi feito de altos e baixos. E os altos e baixos são sempre. Podemos culpar um indivíduo, um líder, como os livros de história têm muita mania de fazer, mas todos nós sabemos também, no fundo, no fundo, no fundo, que o coletivo, a força do povo, e agora até parece um comunista a falar, mas nós é que temos a força do coletivo e a nossa força está tão deturpada que das maiores coisas, gênio. Que continua a ser exercida de há milénio para cá, do ponto de vista da liderança, que é a divisão e conquista, e não só a própria forma como fazemos crescer indivíduos já manipulados de ideias fixas e completamente intransigentes, na sua opinião, independentemente do factualismo, porque lá está, quem é que vai discutir? Mais vale dar uma facada. Pronto, é muito mais fácil assim ter a voz da razão enquanto alguém tem um pau na mão para partir o coco a quem esteja a contrariar. E por acaso, eu dá-me cá a sensação que mesmo sendo nós, ou eu, pronto, nós, vá, vamos dizer assim, nós, que eu sei que quem está a ouvir isto não pertence ao outro lado do cerco, porque assim o quiseram pôr, são intransigentes na aceitação de nova informação para trazer a mudança e têm medo de mudar. Que é a coisa mais engraçada. Mudança, eu quero mudança. Já ontem, já é tarde, já devia ter acontecido há mais tempo, mas não. Parece que o status quo é que é algo a manter, mesmo com o sangue de quem nem sequer percebe o que está a defender. E os números batem. E então a guerra tem que passar um bocado pela informação. E o que é a informação? Mais tarde, depois, vou-vos trazer os clipes da hipocrisia da informação, como é a tendência minha, mas isso é um reflexo da psicologia do próprio indivíduo que consome essa informação, porque de alguma maneira, por alguma razão, em algum estágio da vida, deu algum tipo de credibilidade a um serviço noticioso, ou informativo, ou a uma rede social, ou a um seguidor. São seguidores, é exatamente isso. Ou um, digamos, alguém icónico, num contexto qualquer da vida da pessoa, um Ronaldo. Como é que um marxista cultural que defende a igualdade para todos bate palmas a haver uma pessoa que é o melhor do mundo? E aí entra a hipocrisia para alguém, talvez enganado como eu, mas pelo menos eu considero o facto de eu estar errado e consoante nova informação entre, ou consoante uma discussão, uma conversa que faça sentido, pura e basicamente factual, não vamos ter uma conversa a trocar palavrões para cima uns dos outros porque um é feio, o outro tem o nariz grande, o outro é coxo, um falta-lhe um braço. Não é por aí que nós vamos a lado nenhum, mas é por aí que parece que o inimigo se anda a bater, porque basicamente no meio de tanta discussão, na hora da verdade, a discussão passa por uma facada. Então vamos lá começar com algo que eu acho completamente inocente. Isto é um clipe que está no YouTube, eu aposto que até vocês já tropeçaram por ele, porque é um clipe que tem alguma piada. Eu tenho aqui alguns clipes que, pronto, já possam talvez já ter um mês, mas independentemente disso, para o que eu quero discutir ou transmitir, é significativo porque há certas coisas que não mudam no ser humano. Nunca. Podem comprar o melhor modelo de telemóvel, podem comprar um Bugatti, podem comprar um jato privado, podem fazer o que quiserem. Todos nós temos que um dia levantar de manhã e dar uma bela cagada. Porque o ser humano é todo igual de certa maneira, mas realmente algo nos distingue entre todos, que é a nossa individualidade. Agora, até que ponto é que cada ser humano anda a usufruir da sua própria individualidade, ou à luta até, para definir dentro de si próprio se a sua individualidade é realmente algo que é individual ou foi algo que foi propagado desde tenra idade, em que nós temos que fazer uma luta? Porque todos nós que estamos neste, digamos, nesta tendência, que é muito facilmente classificada como direita, não sei lá por que razão, porque lá está, divisão e conquista. É o velho, o antigo esquema de liderança. Tens uma oposição controlada, tens uma liderança que vai sempre governar em prol do shadow government, de quem está por trás da cortina, por quem realmente tem o poder financeiro. Até os reis sempre tiveram o clero por trás a aconselhar qual será a melhor saída. Acabamos sempre por andar à luta connosco próprios. E enquanto nós andamos à luta connosco próprios, os nossos governantes vão-se rindo, vão aglomerando poder, acumulando poder, peço desculpa, vão continuando a governar dinastia após dinastia, família após família. Filho de ator vai ser ator, filho de músico vai ser músico. Aí já parece que há uma transmissão de gene para o próprio filho, mas quando alguém quer dizer que as raças têm características diferentes e está demarcado no ADN, não. Aí já temos um problema. Há cães de raça, há cavalos de raça, mas o ser humano não pode ter raça, porque as raças têm características diferentes, mas hoje em dia parece que ninguém quer admitir isso. Isso é um erro, na minha opinião. Eu não discordo da parte do somos todos seres humanos. Mas se nós reconhecêssemos as características que são diferentes, isto falando em termos generalistas, obviamente, acabava por ser mais produtivo rumarmos a um mundo um pouco melhor do que continuarmos a criar barreiras intelectuais que atrofiam o crescimento intelectual do próprio indivíduo para levarmos este mundo a um rumo melhor. Bela intro. Ok, então, não sei se me fiz perceber. Então vamos ouvir um clipe de um Fomer, que é basicamente um aficionado de locomotivas. De certeza que muita gente já viu este clipe no YouTube. Isto é só para começar a contextualizar este pod. Eu sinceramente, digamos, por exemplo, alguém pode ser assim um bocadinho, sei lá, mauzinho, e dizer, este gajo é maluquinho, não deve ter mulher, não sei o quê. Eu sinceramente, eu noto na voz do homem, até é cómico. De certa maneira, até é cómico a fixação que o homem tem do fanatismo, da engenharia humana, de uma herança que veio antes de nós, da beleza mecânica e de engenharia de uma locomotiva que sempre, que no passado, e ainda devia continuar a ser, porque é muito útil, um meio de propulsão para a evolução de sociedades, vilas, cidades. Intercâmbio comercial, tudo. É um catalisador, um catalisador de crescimento económico, de crescimento social, de crescimento individual, e é mais um daqueles objetos e mais um daqueles meios que foram úteis e têm a sua grande fatia de representação no progresso da humanidade como nós reconhecemos hoje em dia. O termos a comida na prateleira, ou haver o crescimento junto a qualquer tipo de estação porque uma simples estação de comboio já houve tempos que proporcionava logo um crescimento de uma localidade em grande número, porque de repente abriram-se novas portas de investimento, de crescimento, de transações económicas, de tudo e mais alguma coisa. Pronto, há uma importância na linha férrea. Eis a Índia, Ai da Índia, que perdesse a linha férrea que os ingleses lá deixaram, aquela coisa atrofiava logo. E o que é que eles fazem em relação a isso? Nada, deixam a coisa deteriorar de tal maneira que depois o que é que acontece? Um dia o país para, porque ainda é um veículo muito importante dentro da economia indiana, apesar de terem a bomba atómica e tudo, para a população continuar a subsistir. Mas parece que não ligam muito à manutenção e há uma herança do domínio inglês quando lá tiveram, que agora está a ser completamente escurada e parece que ninguém quer agradecer, pelo menos no mínimo, de um ponto de vista negativo, o invasor que lá teve, que deixou qualquer coisa que ainda hoje é a coluna vertebral, faz parte da coluna vertebral da economia indiana, por exemplo. Mas pronto, vamos lá ouvir então este Fomer, todo contente. Epá, eu gosto da. A voz dele é genuína. Ele gosta mesmo disto. E eu não tenho nada contra este homem. O que é que este homem tem de mal? Não deve ser tendencioso. Não, isto parece-me a mim, por mais ridículo que seja, eu dou-lhe a medalha do individualismo porque ele faz isto sozinho. É uma paixão deste indivíduo que não está na moda, que não atrai, digamos, pelo menos pessoas com o mínimo de compreensão sobre elas próprias para compreenderem o que é que ele está a fazer. Por um lado é giro e por um lado eu tenho uma certa apreciação por este homem ter a coragem de ser tão individualista na própria construção que ele está a fazer de si como um homem para ter posto este vídeo no YouTube e celebrar algo que ele realmente gosta. Pronto, vamos ouvir. Okay. I've been waiting for this moment for months, and it's finally here. I'm finally gonna get a heritage unit on camera. Yeah! All right. Look at that, a 1953 E8. Woohoo! Oh yeah, listen to that bell. Yeah, listen to that bell. Oh, take a look at that. Oh my God! Listen to that horn! Oh my God! Oh, she's beautiful! She is beautiful! Yeah! All right! Oh my! Oh no! It's a BL-2 too! Oh, the SNC-52! Oh my God! Oh, we're gonna watch this. Oh, this is special. This is special. Oh, that horn gives me the chills. Oh, and the chills have absolutely nothing to do with how cold it is here. But that doesn't stop a foamer. Oh, especially when it comes to heritage equipment. Oh, this is fantastic. Oh my goodness. Look at that. Blue and gray. Oh, coupled to the Iowa Pacific. Number 518. Woo-hoo! Woo! Listen to that horn. Oh, that's fantastic. Oh my gosh, look at that. All right. Yeah, I wonder who TC Durant is. Oh well. This is just awesome. I've been waiting for this for months. Look at that. Illinois Central livery. Right here in North Creek. That is awesome. Oh yeah. I can't believe I got this. Oh yeah. Pronto, então vamos deixar este Fomer continuar a ter o seu orgasmo pessoal. É algo que ele tem um interesse genuíno, obviamente. Não é assim que a gente vai engatar miúdas num sábado à noite. Quer ir ver locomotivas, mas é algo que é individual dele. Não sei como é que ele chegou a este ponto. Mas eu, sinceramente, epá, esta secção deste podcast é muito aberta à interpretação. Eu vou dar a minha. Epá, como é que eu posso censurar este homem por estar genuinamente e sozinho, sem claque, a curtir algo que foi um hobby dele, porque se calhar achou algum interesse histórico nas locomotivas, a estar a festejar duas peças históricas, porque ele foi para ver uma e ainda por cima veio a outra locomotiva atrás presa. E ele tipo, é pá, dois em um espetáculo. Mas acham ridículo? Eu acho ridículo passarem 3, 4, 5 dias a falar de um golo. Pronto, se é para pôr as coisas no mesmo planisfério, pronto, eu acho mais genuíno, porque pelo menos este homem não está influenciado pelo coletivismo absurdo que nós andamos a viver. É algo que parece-me mais genuíno que muita gente que possa, por exemplo, achar este vídeo um gozo. Sinceramente, pá, olha, mas quando uma pessoa faz o que gosta, sabem que mais, como todos nós, que se calhar me estão a ouvir, estão-se cagando um bocado para a opinião dos outros por causa da hipocrisia, que depois lá vou trazer a hipocrisia dos mídia. Mas agora vamos usar um exemplo em que eu acho realmente um bocado o reverso. Agora vou usar um exemplo que é um bocado tipo, e mais uma vez, é uma obra de engenharia, uma ponte, liga margens, mais algo que faz crescer economicamente, vilas, sociedades, países, economia, tudo. Uma ponte é um elo de ligação que faz transitar bens e pessoas muito mais facilmente, que obviamente estimula o crescimento. Mas se calhar até derivado, porque este vídeo do Fomer até ficou um bocado viral, eu já desconfio um pouco, e lembrem-se que isto está muito aberto à interpretação pessoal de cada um. Mas é isso que eu gosto de estimular. A interpretação pessoal de cada um. Eu quero ouvir ideias originais. Nem ideias originais, eu quero ouvir opiniões pessoais, mas mesmo pessoais. Não é a estatística ou a percentagem do que as redes sociais acham que vai formular a minha opinião. Estes podcasts são basicamente a minha opinião. E pá, concordem ou não concordem, discordar é obrigatório. Ao menos, sei lá, a ideia é matutar sobre as coisas, remoer, pensar um pouco, porque todos os assuntos sérios que às vezes são discutidos passam sempre pela percepção do indivíduo que as está a ouvir ou até que tem participação em decidir. E é esse é que às vezes é o perigo que nós chamamos desta democracia, que a palavra até está tão deturpada que eu nem consigo chamar isto democracia. Agora vamos ouvir um gajo que eu acho que pegou um bocado, porque é um vídeo que veio depois, pegou um bocado nesta tendência viral que este vídeo teve em certos campos. Mas pronto, é um vídeo com... Este vídeo tem... Deixem-me lá ver... Ah, já fechei no YouTube. Não sei se era 4 mil ou 4 milhões de visualizações. É qualquer coisa. Então houve alguém que fez mais ou menos a mesma coisa, mas aqui... Não sei se é na voz, não sei onde é que é. Já me parece um pouco mais falso. Portanto, isto é um personagem também que fez mais ou menos a mesma coisa a atravessar uma nova ponte de carro. E independentemente do significado que uma ponte possa ter numa civilização, este aqui já me parece um pouco mais falso. Eu não estou a dizer que o é o que eu penso. Agora vou-vos passar este vídeo, depois digam vocês o que é que vocês pensam. Going over the new bridge. I'm waiting for this for over 3 years. Oh, super excited. Oh, my heart's pounding. I can feel it through my chest. Oh, look at this. This is awesome. Oh, I wish I would have got to go last night, but I didn't get a chance to. All right, where do I go? Keep going straight? Oh, it's all new to me. It's like I'm in a new city. Get out of my way, white car. You're ruining the experience. Oh, sweet, an underpass. All right, where is it? Let's see. Lauren Avenue, 2.4 kilometers. Oh, no, I don't know. Oh, I'm excited. I wonder how many lanes there's going to be. There's probably going to be like 20. 20 lanes. Out of my way, white car. Oh, South Saskatchewan River. Here we go. Here we go. Yeah! All right! Woo-hoo! Woo! Look at the river! Look at the river! You can't see it, but there's a river! Oh my god, yeah! Woo! Oh my god, it was everything I dreamed of! Oh! Yeah! Woo! Oh, I want to do it again! How do I get there if I want to do it again? Yeah, that was awesome! É, não sei. Este aqui já me parece mais um wannabe. Mas pode ser impressão minha. Não sei. Pronto. Pelo menos aqui temos um exemplo de duas pessoas, independentemente do que eu acho, gostam de coisas que são completamente diferentes à nossa percepção. Talvez consigamos ter um pouco de empatia, mas este aponto realmente é, não sei. Não sei. Eu aqui aponto sobre o Tejo, é sempre giro passar a ponte, mas a mim até me dá um maior prazer passar o Rio de Castelhano. Não sei porquê. Agora, daí a realmente estar a gravar um vídeo, até, o barco começou a andar, tanto lodo, olha ali o rastro da poluição no Tejo. Não sei. Este aqui é um bocado mais duvidoso, mas isto só para dizer que basicamente as pessoas, como todos nós, pronto, temos as nossas tendências, somos um pouco bias e às vezes a luta dentro de nós como indivíduos é realmente tentar perceber dentro de nós próprios até que ponto é que estas ideias que a gente tem dentro da nossa cabeça vêm realmente de nós ou são honestas connosco próprios. Porque, pronto. Às vezes estar a defender certos tópicos que podem ter alguma reação fisiológica que já nem sequer. Não sei. É como, sei lá, amigos meus que eu tenho que entalaram na música em 1980 e. Epá, e eu não estou a dizer que realmente a arte tem vindo um bocado a declinar, mas também graças a estas tecnologias, debaixo das pedras, ainda há muita gente a fazer boa música. Mas eles ficaram ali parados. E depois é irrascível ter uma discussão com uma pessoa que tenha uma banda favorita, que é sempre um dos defeitos que eu, como indivíduo, já encontrei, que é o favoritismo em relação a achar que alguém é o melhor do mundo, e depois impor essa ideologia ao próximo e até ridicularizá-lo, e acaba por até ficar num campo de ódio. Porque aí estás a estremecer um pouco a forma como os alicerces com que aquele indivíduo se criou e tem medo de mudar de ideia. Mesmo que lhe seja apresentado algo um pouco melhor, e isso é muito subjetivo, mas não tem a abertura para mudar de ideia, consoante a apresentação de novos factos. E depois acabam por ficar o quê? Acabam por ficar seguidores. E eu agora vou-vos mostrar um exemplo do Bill Maher, do programa do Bill Maher, Real Time with Bill Maher, que é um Obama bot. Lá está, eu já disse isto em podcast anterior, eu comecei a ver o programa quando ele era todo anti-Bush, porque o Bush era realmente o palhaço que ninguém quer reconhecer e tipo, o que deviam ter chamado ao Bush na altura é o que chamam ao Trump hoje em dia. Mas, independentemente disso, achei piada na altura, depois veio o Obama, o programa perdeu a piada completamente toda porque aí viu-se logo a tendência e eu, pela minha percepção, fui honestamente fui intelectualmente honesto comigo próprio e disse: epá, o programa do Bill Maher foi pela piada abaixo. Porque de repente passou de algo que eu concordava com a crítica para algo que eu discordo com o que ele está a defender. Agora, se eu fosse uma daquelas pessoas que, tipo, pá, gosto de ver o Bill Maher, gosto de ver o Bill Maher independentemente do que ele diga, porque desde o momento que eu adotei aquele indivíduo para destruir a minha própria individualidade, porque aparentemente eu já não preciso de pensar, basta ouvir o que ele tem para dizer, então eu acabo por ser um hipócrita, como estes marxistas culturais são todos, na minha perspectiva, e eu uso esse termo porque é o. Porque eu tenho que usar um termo. Porque isto dos rótulos é que também é andado a cabo de tudo. Por causa do fator de divisão social. Agora vamos ouvir uma intro que é. Portanto, este programa. Isto tem a ver com o facto do Alex Jones ter sido corrido do Twitter e não sei quê. Alex Jones. O vendedor de sementes. Digamos que é tipo, vamos chamar o Alex Jones como o primeiro degrau de quem quer, sei lá, ver uma informação alternativa, porque a net põe-te logo à frente, dentro de vários tópicos, o Alex Jones. Mas chega a uma altura que, e tem que ser muito curto, Que dá logo para ver que, bah, este homem está a gerir um business plan, a falar de uma certa oposição em que, em muitos campos, leva as coisas a um lado um pouco insano. E então a gente tem que, ok, Alex Jones, eu conheço Alex Jones antes. Eu larguei Alex Jones antes. Pronto, foi um caminho. Um gajo vê um ou dois documentários. Depois o próprio podcast dele, ele tem convidados, mas não os deixa falar. É tudo uma reafirmação de tudo o que ele tem a dizer, mas e tem vindo com o passar dos anos a ficar completamente insano. Mas independentemente disso, ele devia ter o direito à plataforma, como hoje apareceu no Twitter várias vezes, representantes portugueses da esquerda a dizer que, em relação ao Bolsonaro, espetaram a faca pouco. Ora, aí está algo que, se o Alex Jones vai ser censurado por isso, então também temos que pegar nos poderes que criticam pessoas como o Alex Jones a também serem censurados. Porque raio é que, pertencendo ao rótulo A ou ao rótulo B, dá-te o direito de poder matar, ameaçar, como os antifas, e de deturpar, distorcer a realidade graças aos mídias, tendo eles o comportamento do qual lutam tanto na cabeça deles, que é o fascismo, serem eles os piores nazis em termos de comportamento social. Mas isto tem tudo a ver com o indivíduo que está do lado do receptor, que está do lado da informação, que adotou o outro indivíduo como alguém que lhe dita a forma como pensar. E o Bill Maher aqui, porque ele também, como pertence ao mundo do stand-up, ele também tem que ter uma certa liberdade de dizer o que tem a dizer. Porque ele defende tanto a censura do que não concorda com, mas tem que pôr o pé no chão a certa altura. E então ele, que é um ateu reconhecido, é que adora criticar as religiões, se ele começa a pisar a liberdade do discurso dos outros muito, ele próprio acaba por ficar sem a liberdade de discurso dele. Como quem diz, está a dar um tiro no próprio pé. E esta parte, a introdução deste clipe, vocês vão ouvir do Bill Maher. Eu concordo com o Bill Maher, mas depois, claro, que o painel descamba. Mas aqui a reação interessante, que o que é que tomem atenção, é o público. Porque o público, como são umas ovelhas, porque adotaram o Bill Maher como alguém que pensa por eles, vão obrigatoriamente bater palmas a tudo. E nesta introdução há aqui uma nuance, que é: ele vai dizer algo de um lado e o povo aplaude. E ele depois vai dizer: não, não, não é assim, devia ser assim. E o povo aplaude. E aqui vem ao de cima, tão, de uma forma tão grande, a hipocrisia do indivíduo quando está no coletivo, que me faz uma certa impressão. Eu espero que vocês percebam o que é que eu quero dizer com isto. Mas vejam bem, porque de repente ele vai começar a falar um bocado como nós. Primeiro vai dizer: o Alex não foi censurado. Pô, mas não devia ser. Vamos ouvir. So I want to talk about free speech for a minute because Alex Jones, who is not my friend and who tells crazy lies about me, is thrown off Twitter, I think, and Facebook and a few other platforms. I think he's going to. Thank God. Well, if you're a liberal, you're supposed to be for free speech. That's free You can speech be for the for free speech speech. you hate. That's what free speech means. We're losing the thread of the concepts that are important to this country. Either you care about the real American shit or you don't. And if you do, it goes for every side. I don't like Alex Jones, but Alex Jones gets to speak. Everybody gets to speak. Sure, but he doesn't necessarily get to speak on Facebook or Twitter. No, I get. E aqui está. Só neste pequeno segmento. Ele começou a dizer: eu não gosto de mim, não sei o quê, foi censurado, não sei o quê. O povo bateu palmas. Mas depois ele disse: pá, e os liberais defendem realmente a liberdade de discurso que o Alex Jones devia ter direito como plataforma. Agora a conversa vai. E o povo aplaudiu. Esta é que é a parte que me faz impressão. Ovelhas, ovelhas, pensem com a vossa própria cabeça. E é aqui, vamos ouvir este segmento, porque depois, e depois a discussão vai-te descambar. Eu se calhar nem toco este clipe até ao fim, porque depois a discussão vai-te descambar para o painel que ele tem ali a discutir estas tecnologias das redes sociais como se fosse algo em que tu fosses um cliente apagante e tivesse algum tipo de direito, quando estou farto de dizer que isto das redes sociais, sejam elas quais forem, nós somos é o produto. Dá para usá-lo a nosso favor, mas nunca se enganem, nem por um segundo, que nós é que somos o produto. Se não houvesse publicidade a ser gerida e direcionada através das nossas tendências, estão a ser recolhidas através de um algoritmo, nós não tínhamos este serviço gratuitamente. Se nós pagamos, nós temos o direito a refilar, mas depois temos aqui um painel cheio de senadores e gente que até tem o poder de influenciar a legislação do que é a internet, a dizer bacuradas absolutamente abomináveis, mas obviamente como isto é um painel de liberais, ou digamos marxistas culturais, eles vão pegar na parte que a maior parte das pessoas tecnicamente ignora em relação à plataforma e dizer e falar da plataforma como se fosse algum tipo de direito que nós temos. Porque não é um direito. Nós voluntariamente abrimos uma conta numa rede social para a rede social explorar a nossa informação e redirecioná-la a todos os campos comerciais e de marketing que existam neste mundo para lhes pagarem a conta para os servidores continuarem a bombar para explorarem as tendências de marketing e de venda de produtos, tudo o que vocês queiram pensar à volta de algoritmos que são, se querem falar de racismo, não há nada melhor que uma calculadora para dividir em números certa população X e certa população Y. Isso é que é a verdadeira discriminação informática. E não me venham cá com a conversa da inteligência artificial, porque é simplesmente uma compilação de base de dados gigante. Isso ainda não existe, felizmente. Eu vou até começar, porque a parte mais importante para mim é o princípio. Depois vem é a deturpação devido à conta da ignorância da maioria da população. Mas vejam só como é que este povo aplaude os dois lados da questão, simplesmente porque estão iludidos em relação à aceitação em que o porta-voz deles representa a opinião deles. Who is not my friend and who tells crazy lies about me is thrown off Twitter, I think, and Facebook and a few other platforms. I think he's going to... Thank God! If you're a liberal, you're supposed to be for free speech. That's free speech for the speech you hate. That's what free speech means. O que ele acabou de dizer agora é absolutamente crucial. Numa frase tão sucinta, se vocês são liberais, têm que defender o discurso livre. E o discurso livre é o discurso que a gente gosta de ouvir ou o discurso que a gente não gosta de ouvir. Essa é que é a parte que... Epá, poça. Essa é que é a parte que chateia um bocadinho, não é? Eu agora vou passar o clipe e responder aqui no Skype, até eu achar que é... Digamos que traz qualquer coisa para esta conversa. We're losing the thread of the concepts that are important to this country. Either you care about the real American shit or you don't. And if you do, it goes for every side. I don't like Alex Jones, but Alex Jones gets to speak. Everybody gets to speak. Sure, but he doesn't necessarily get to speak on Facebook or Twitter. No, I get that. If a guy goes out, and this is not opinion, if he engages in vile slander and fabrication about about children who were murdered at Sandy Hook, and he harasses the parents of children who were murdered at Sandy Hook, that's not... You know what? Facebook, Twitter... None of them have an obligation to provide him a platform. Even more importantly, you know, this is not the internet of 1996 where you put up a website and, you know, he's using like the public pipes. Like these companies, Facebook, YouTube, Twitter, these are the majority of time Americans spent on the internet, right? We're talking these for the internet. This is ABC, CBS, NBC, right? And they're making money off of him. They're running ads against him. So, I agree with you about free speech, and that's of concern to me as well. I also don't think those companies should be profiting off of what he's saying. Então, que raio de estupidez é esta? Estas empresas estão a tirar lucro de todo o usuário. Não interessa, um Alex Jones pode valer 1 milhão de usuários, mas o que é que isso interessa quando tem 3 milhões de usuários? Tudo o que vem à rede é peixe. Qualquer gestor económico sabe perfeitamente que cêntimo a cêntimo. Cêntimo a cêntimo, esmifram o máximo. Que é mais um modelo desta industrialização e deste globalismo que mete nojo, porque a humanidade ficou em segundo lugar. E a própria humanidade está tão enfiada dentro disto que é o mundo cibernético da mentira, maioritariamente da mentira. Pouca gente honesta existe nestas redes sociais e são sempre os ostracizados, as ovelhas negras, e infelizmente dá uma sensação em crescimento, porque as ovelhas negras estão a falar bem, estão preocupadas com este assunto, mas aquele início para mim é espetacular. O Alex Jones foi corrido, fixe, mas ninguém devia ser corrido por causa da liberdade, fixe. Epá, decidam-se. Agree on that. That private enterprise does not have any obligation. Right. If you make a t-shirt that says your mother sucks cocks in hell, right, they don't have to sell it at Baby Gap. You know, we get that. Okay. But I'm just saying. Pretty much the same thing we're talking about okay, here. But it's. You know. Isto foi uma menção, basicamente, à responsabilidade do indivíduo. Óbvio, porque nós não podemos estar sempre a pensar que o governo é que nos vai salvar. Antes, pelo contrário, muitos de nós estamos a querer exercer a nossa individualidade, a nossa responsabilidade social, a nossa responsabilidade económica, a nossa responsabilidade na vida pessoal, e a maior parte das pessoas que andam aí de mão estendida à segurança social estão sempre à espera que alguém lhes venha ajudar. Obviamente que a criminalidade precisamos de um serviço como a polícia, um incêndio de grandes dimensões precisamos dos bombeiros, algum tipo de doença temos que ter os especialistas e os hospitais a servirem-nos, em troca dos nossos impostos fazem-se funcionar a sociedade, obviamente que precisamos de serviços porque ninguém domina todas as áreas. Mas depois chega a este ponto que temos uma data de pessoas individuais que no meio do coletivismo estão sempre mão estendida à espera que alguém faça alguma coisa por elas, porque é assim que esta sociedade se anda a gerir. Meninos mimados, pessoas que não têm furtividade testicular para arregaçar a manga e fazerem-se à vida. Só em última instância é que a gente deve recorrer aos serviços que nos são, que são, digamos, um direito humano de nós usufruirmos deles desde o momento que estamos neste sistema fiscal e dentro desta fronteira e dentro deste país, do qual nós contribuímos para isso haver, incluindo educação e etc., do qual a propaganda que está a ser ensinada nas salas de aulas aos putos vai trazer um futuro completamente sombrio, mas por outro lado tem uma antítese dentro da realidade, porque há sempre os resistentes, há sempre aquelas pessoas que cheiram mal. Eu não sei, nasce dentro de nós, é qualquer coisa, há qualquer clique, há qualquer coisa dentro da mente crítica que parece que nasce contigo, não te é ensinado, não se pode ser ensinado numa sala de aulas. E quando temos estes marxistas culturais a dar aulas, esta gente que tem que, ou então nem o sejam, mas por razões profissionais têm que respeitar o programa do governo, que é um programa de globalização que nos está a levar à própria autodestruição de todas as sociedades para uma uniformidade de poder total para certas elites que não têm o nosso interesse, e a maior parte das pessoas estão de joelhos em relação a tudo o que dizem, como este povo acabou de fazer no princípio do programa. Não interessa o que digam, batem palmas porque assumiram que para serem indivíduos têm que, e para haver igualdade têm que ouvir um indivíduo que não tem o interesse deles, que está a ser comandado por uma pirâmide por ali acima, que eles nem sequer percebem ou têm percepção ou interesse de destruírem a sua própria personalidade e redefinirem-na para trazer um futuro melhor. É isto que está a acontecer. É isto. Nós somos o nosso próprio maior inimigo. Podemos nos queixar todos os líderes, mas de certa maneira é aquela expressão que nos incomoda muito, que é aquela expressão estúpida do toda a gente tem aquilo que merece. De certa maneira há aqui uma verdade dentro desta expressão que me irrita. Também irrita-me porque, dentro da minha perspectiva, eu estou a tentar fazer o meu melhor. Porque é que eu tenho que estar a pagar o preço? Porque, por causa da maioria, por causa do coletivismo. E depois quando uma pessoa levanta a voz de uma forma contrária, ou tipo, epá, mas pensa bem na armadilha que estás a enfiar, levas uma facada em público, pelos vistos. Yes, I understand, but I'm just saying, as a concept, we have to understand that the way to get rid of hateful things is to the sunlight best disinfected. And a good example is, wait a second, the alt-right rally. Yeah. Alt-right too. The Nazis, remember last year in Charlottesville, they had their rally again. Yes. 20 people showed up. okay? Not because we outlawed it, but because we let it happen the first time. And these mental midgets found out, oh, it's not so great when you do this in public, because then you go back to the office and people don't like you so much. Yeah, but Steve Bannon, well, Steve Bannon's on television tonight. Yeah, and what so you, I mean, the alt-right hasn't disappeared. And what the YouTube algorithm was doing was funneling people to Alex Jones. Like, the YouTube algorithm is the crossing guard saying, hey, everybody, there's a rally, you know, let's all go to the rally, and, like, bringing people to the Unite the Right. The problem these tech companies are having is they don't know where to draw the line. They know there are lines, and they're scared of their own shadow. I see them, like, the tech execs come to Washington, D.C. with their tails between their legs, desperately trying to have these off the records with us reporters. What can we do to, you know, be more, you know, feeling? And they're squeezed from all ends. They're scared of conservatives, because conservatives have these things, oh, they're banning, shadow banning us. And they're scared of the left, because the left's saying, you know, clamp down on anyone who says anything offensive. And they're scared of their own shadow. They're in a crouch, and they don't know what to do. Well, except for... Este comentário foi muito pertinente, apesar de ter algumas interpretações diferentes. O shadow banning aos conservadores, obviamente, genericamente, usem o termo que quiserem, é o que está a acontecer, mesmo dentro, digamos, do nosso núcleo, das pessoas que eu sigo no Twitter. A gente sabe, ah, pois é. Olha o Stabat, olha o Humberto com a sua segunda conta e muitos outros que eu não sei da história, mas realmente porquê? Porque estamos a exercer a tal liberdade. E depois este vem-me dizer que os CEOs das empresas, digamos, que gerem as redes sociais, como os Facebooks e os Twitters e os YouTubes, o Google e etc., vêm com a perninha entre as pernas, vêm com o rabo entre as pernas. Não vêm nada, porque eles é que vão explicar aos senadores qual é a melhor tendência, porque as pessoas que estão a legislar não fazem puta ideia do que é que se passa. Epá, nem eu na totalidade, mas eu continuo a achar que faço uma ideia um pouco maior de qualquer múmia que nós tenhamos no nosso Parlamento e nesses Parlamentos por este mundo fora, do que é que são as tecnologias de informação, onde é que está a rentabilidade delas, porque é que várias empresas valem muito mais que o PIB, até do nosso próprio, infelizmente, país. Porque anda toda a gente a propagar mentiras. E, pois, essa é a realidade que nós sabemos como indivíduo e usuário deste serviço. É que a maior parte das pessoas anda ali a mentir, a lavar a sua própria imagem virtual, a porem-se bonitos no seu espelho virtual. Isso é que eu aprecio as pessoas que ainda têm a furtividade testicular para chegar ao Twitter e dizer, pumba, isto aconteceu, olha o que é que a Sharia lá vai fazer à Europa, olha o que é que esta manifestação na Alemanha estão a chamar nazis e os mídias deturpam tudo. Porque até os próprios mídia caem no erro de andar à procura de notícias na porcaria das redes sociais. Por isso é que um canaver caiu. E não caiu. E depois ainda ficam chateados com o representante da Proteção Civil, porque parece que mais ou menos queriam que eu faça lá um canaver caiu para continuar a dar credibilidade. Mas felizmente os mídia estão a perder uma credibilidade. Estão a perder a credibilidade a cada dia que passa, a defender esta corrupção interna no futebol constante, e depois o Moreirense, que são o peixe miúdo, é logo enterrado, mas por mais processos e dossiês que enchas a tua sala, os três grandes nunca tombam, é sempre calúnias, é sempre o Sócrates não admite, o António Bosta deu-lhe logo um pontapé de desassociação para não queimar a imagem do partido, apesar de todos nós sabermos que toda a gente que está lá sentada ganhou com isso, e os dos partidos à volta também, e o Pinto Balsemão, que é um Bilderberg, tem o seu canal e diz o que quer, e enterrou o Santanás Lopes na altura que ele foi primeiro-ministro de nomeação, porque o Durão Barroso fez um trabalho tão bom a estará com a nossa economia e com a nossa sociedade, que foi logo convidado para ser eleito democraticamente como único candidato para presidente da União Europeia. Incrível! Incrível! E o que é que um indivíduo faz? Vive dia-a-dia, lê byte a byte, continua a achar completamente hipócrita os mídia recordarem quando há um derby. Eu vou-lhe chamar um derby, porque é uma corrida de cavalos, porque só os cavalos é que vão ao jogo. Porque quando chamam um clássico é uma obra-prima, é uma obra de música. Um clássico não é dar pontapés na bola. Quem usar essa palavra à minha frente, eu digo-lhes logo, um clássico, um clássico. Quantos clássicos é que este ano vai haver? Quantos clássicos é que tu vais recordar? Um clássico. Eu classifico-te como um idiota. se tu achas que um Benfica Sporting é um clássico. É um clássico entre duas equipas que andam a corromper, a roubar dinheiro ao PIB. E depois ainda vejo tweets de gajos a dizer: epá, olha, se o Benfica fica a abanar nas competições, é mau para a economia, é mau para. É, não é nada mau. Não, não. Eu punho, ninguém dá um pontapé numa bola sem pagarem os passivos e não se desculpem com os ativos, com as vossas contratações milionárias ano após ano e os estádios pagos e não sei o quê, e depois eu vou ao hospital, tenho que esperar 8 horas, a polícia não apanha criminosos, a sério, anda sempre a catar a velhota que roubou um pacote de bolachas no Lidl porque não tem dinheiro para comer e trabalhou a vida toda para sustentar os chulos que apresentam esta legislação. Irrita! Irrita! Como é que não pode irritar uma pessoa? Não. Aparentemente os marxistas culturais estão é mais interessados em dar se calhar uma facada em alguém que esteja a falar como eu. Porque argumentar, esquece. Por isso é mais fácil como é que a gente cala a voz eficazmente. E porquê? Ah, bom, o gajo já não faz de extrema-direita. Extrema-direita. Eu ainda me lembro quando foi as eleições do PS que o António Costa ganhou. Ganhou, não, ele não ganhou, basicamente teve que fazer a coligação para vencer as eleições, para ser o primeiro-ministro, que lidasse tão bem com o presidente do partido da oposição, que é a coisa que nunca se viu em Portugal, é incrível, ou seja, tudo farinha do mesmo saco. Antes da coligação ter acontecido, os mídias chamavam os partidos de esquerda, extrema esquerda, especialmente no canal do Balsemão. Especialmente no canal do Balsemão. E as pessoas comem isso como facto. Facto. Sim, F-A-C-T-O. Eu ainda falo até como antes do acordo ortográfico para estupidificar a língua dos portugueses. Não, isto é completamente abominável. Vamos lá ouvir mais um bocadinho a ver se vale a pena. That they do need to act to at least uphold their own terms of service, which is what they're but doing. But they keep changing. Right, but they do. The bar keeps moving. Well, they have to be consistent. The concern I have to your point, Bill, about more speech, which is your point, right? Yeah. On these platforms, in 2016, 44% of people who identified as left of center did not post anything about politics on their social media feed. 44%. On the Republican side, on the conservative side, it was only 8%. Why didn't they post? Because they didn't want to be trolled, harassed, or abused. These platforms, yes, they are quasi-public squares, but they have an obligation to make sure that people are not harassed when they use them. And that's why I think this is an important step. It's only a week suspension, for Pete's sake. It's not like it was the end of the world. Yeah, what is that, like a timeout? I mean, the Twitter thing is just ridiculous. It says, we're going to have Alex Jones, you know, off Twitter for a week so he thinks about what he's done. Right. I mean, what? Like, he's some sort of a, you know, nine-year-old who is, you know, going to say, hey, I'm really sorry about that. Yeah, the kids really are dead. I mean... Okay, all right. Well, IMQ. Pronto. Esta do IMQ, eu sei que não ouviram, é termo estúpido. Mas, pronto. Independentemente disso, epá, ou Alex Jones, eu também, por mais que acho que tu não sejas assim, tipo, por um lado abres horizontes, mas depois implementas a paranoia para te continuarem a ouvir, para continuares a vender as tuas sementes, pá, sinceramente, queres usar o meu servidor, estás à vontade, porque qualquer pessoa que tenha algum tipo de problema para pôr o seu conteúdo no ar, desde que não falem explicitamente certas coisas que... Porque há certos tópicos neste planeta que são proibitivos de falar. E são proibitivos de falar porque, digamos que, vamos pensar na intelectualidade do coletivo como níveis. Eu sei que é feio, mas níveis. Tem que ser aos poucos. Não se pode contar logo o fim do filme sem dar o enredo do assassinato. É assim, uma certa maneira. E eu estou-me a aproximar da terceira parte do 11 de setembro e eu vou ter que falar nisso. Eu prometi, vou ter que fazer. Eu vou ter que ouvir dois podcasts que fiz há 2 anos, que acho que somam para aí umas 4 horas e meia, só para ver mais ou menos onde é que fiquei. Porque eu preparei o terreno todo para agora tocar naquele assunto que é proibido. Mas pronto, mas isto é daquelas coisas que... É um jogo de xadrez. Tenho aqui o peão, tenho aqui a torre, a rainha ainda não saiu do sítio, o meu rei está protegido, mas ele está a jogar bem, muito bem, e a gente tem que, apesar de eu ter a minha salvaguarda, lá está, eu tenho o meu servidor. Eu não sou o produto, eu sou mesmo um cliente. Eu tenho algumas salvaguardas, eu tenho um certo controle. Um certo controle, não um total controle. Tenho um certo controle, mas um controle superior às redes sociais. Porque as redes sociais, como vocês sabem, algum tweet, algum post, alguma coisa mais amarga pode causar logo, digamos, pronto, eu não deposito sequer, digamos, a minha opinião em algo público. Eu realmente comecei a fazer isto há algum tempo, já tenho o meu servidor há alguns anos, porque de alguma maneira já achava que as coisas iam acontecer como estão a acontecer e pá, tomo as minhas providências e eu depois upload os meus podcasts para o YouTube como se fosse um canário na mina. Porque se um dia me fecharem o canal, tenho que começar a tomar reservas. Mas realmente há certos tópicos. E que até em termos de legislação, são proibitivos de serem discutidos na praça pública. O mais irónico é que até as forças da autoridade acho que devem estar assim um bocado alheias. Fora algum tipo de, digamos, projeção pública em que aí tem que ser enterrada a imagem e vão desenterrar todos os esqueletos do teu armário para te enterrar. Mas pronto, vem a terceira parte do 11 de setembro, vou falar de coisas que se calhar são um bocado mais proibitivas. Eu estou a tentar pensar numa maneira como é que eu consigo fazer a coisa. Porque para bom entendedor, meia palavra abaixo disto, é que é o irónico. Mas se um dia alguém vier com ódio procurar defeitos dentro dos meus podcasts, puf, já tem muito com que se divertir. O mais irónico é que, hipoteticamente, porque sinceramente eu nem sequer desejo nenhum tipo de projeção, está muito bom assim, quase a falar sozinho, mas ótimo, depois vêm aquelas pessoas que vão-te ouvir do outro lado. Porque não é este o campo, isto é como eu estar a aplaudir locomotivas, por assim dizer. Isto é quase como um passatempo tão pessoal, somos tão poucos a tentar a compreender o que eu estou aqui a dizer, que quem quiser ostracizar o que está aqui a ser dito, tem muito material, mas não estão a ouvir com ouvidos de ouvir, estão a ouvir com ouvidos de... têm a ideia fixa e estão a tentar encontrar todos os defeitos possíveis imaginários para te banir, só que vais fazer um report aonde no meu site. Por isso é que eu tenho o YouTube como um canário na mina e eu espero que isto nunca me chegue a prejudicar. Houve um podcast anterior que acho que esse medo veio lá de cima, por isso é que eu não posso publicar. Este é o podcast 53, passou do 51 para o 53. Existe o 52, mas eu por respeito. Mas, epá, tem que haver uma altura que, epá, isto está a ficar cada vez pior, meu. A gente tem que pôr o pé no chão, meu. Exige realmente um certo sacrifício. Esta é a parte que realmente, epá, querem ser estes bambos como o Bill Maher, que batem palmas a tudo o que ele diz, seja 8 ou seja 80, seja branco ou negro. Basicamente estão a aplaudir a sua própria hipocrisia, ou como é que é? Ou vamos aproveitar então o discurso da oposição da nossa tal liberdade e vamos para a praça pública discutir, afinal, como até este exemplo idiótico do Alex Jones, afinal o que é a liberdade de expressão? Porque afinal o que é isto? Tens liberdade enquanto tu pensas ou achas o que a nossa agenda que nos leva à própria autodestruição a nível mundial... o dita que tu o digas e propagues, porque este podcast, obviamente, e todos eles, e espero que para sempre, e sincero, genuinamente espero que para sempre, vai ter uma projeção tão ínfima que qualquer casal gay que poste uma foto numa rede social deles próprios aos beijinhos vai ter muito mais... E não é nada contra, é só uma questão de tendência social, o porquê, ou uma pita com o decote, ou com o cu de fora, ou qual é o conteúdo, qual é o factualismo. Mas e essa gente é que falam de boca cheia em oposição ao que eu estou para aqui a dizer, que é algo muito mais pensado, muito mais ponderado, muito mais... não quero... Não, e não é só eu, é as pessoas à volta, este coletivo que a gente tem aqui no Twitter, por exemplo, pá, são pessoas que são extremamente informadas, são extremamente inteligentes, que são bastante críticas, que às vezes é o calcanhar daqueles deste movimento, são críticas demais... Críticas demais. O nosso inimigo, entre aspas, aceita-se muito melhor entre eles, desde que concordem num só ponto, do que nós que andamos aqui a separar agulhas da palha, pá. Às vezes, tipo, eu estou farto de dizer isto em muitos tweets e conversas, é... Man, és católico, és cristão, não és, és ateu, mas qual é o teu interesse? Prosperidade, futuro, trabalho, valor, honestidade, o nosso país, sermos soberanos, termos um futuro melhor para os nossos filhos. Ah, mas tu não curtes futebol. Pronto, então tá, mas é isso. É, pá, porque assim, assim nunca vamos a lado nenhum. E depois, quando até sou confrontado com certas situações de pessoas que eu agradeço sempre imensamente de quererem participar numa conversa, acabam por várias razões ou motivos que não interessam eu respeito, mas, epá, isto de andar a escrever só mudança e tal... Epá, isto exige realmente um sacrifício, pá. Se calhar é daquelas coisas... Um exemplo estúpido. Pronto, eu tive que ir à tropa. Fui para Santa Guida, arranha que nem um porco, andei na lama, andei na fossa. Espírito de sacrifício. Aprendes alguma coisa, o coletivo. Eu próprio só aprendi depois. E não é por nada, eu até próprio não gostei muito da minha tropa. Porque tive que arranhar que nem um cão. Tipo, tropa como se fosse para ultramar, para depois passar o tempo a ser músico. Whatever. Mas eu, sinceramente, eu não gostei muito da experiência porque achei que, de certa maneira, eu já tinha essa lição aprendida. Mas vejo tanta gente à minha volta que eu, às vezes, desejo mesmo que, pá, deviam... Já deviam... Deviam arranhar, meu. Deviam passar por essa merda. Um bocado de disciplina, tipo, sim, tens que estar na parada às 7 da manhã com a barba feita, em fato ginástica, em pleno inverno, para correres que nem um cão, para estares em forma. Sim, tens que aprender a manusear uma arma. Já, meu, é útil ler um mapa, ver a topografia, estratégia militar, táticas, técnicas, disciplina, acho que é uma mais-valia. Eu não gostei muito da experiência porque parece que, de certa maneira, não aprendi nada. Houve um evento, eu vou-vos contar, eu não vou começar a falar da tropa, senão não me calo. Houve um evento que nós, quando fizemos a topográfica, não foi uma topográfica. Foi o quê? Epá, fomos brincar, já não me lembro bem. Mas era subir uma escarpa mesmo vertical, terrível, com um grande calor dentro do interior. E obviamente que há camaradas teus, que é um termo comunista, eu sei, mas é assim que se usa, é assim que se diz. Estávamos, DM64, tivemos que subir uma escarpa absolutamente vertical. E há sempre aqueles camaradas teus que são assim um bocadinho mais gordinhos, que não têm tanta pedalada. Mas quando tu pões um pelotão, já com aquele sentido de camaradagem implementado, a subir uma escarpa, a fazer autêntico alpinismo à mão, e há pessoas que aguentam-se bem pior, mas há ali um dilema mesmo dentro da pessoa que tem menos resistência física, digamos assim. Ele não tem um dilema, ele tem dois dilemas. Eu não posso cair daqui se não morro. E além do facto que, se eu me deslargar deste calhau, cair, vou levar 10 a 15 camaradas atrás. Eu fui dos primeiros a chegar ao cume, em que dividimos todos uma tampinha de cantil, porque quando se bebe em combate a água do cantil, é esvaziar um cantil para todos, não é? Cada um dá um gol, porque os cantis, numa instrução noturna, fazem uma grande barulheira e é detectado num instante. Então, a técnica militar, que veio da Alemanha nazi, sabe-se lá porquê, É simplesmente quando alguém bebe água, todos bebem água e bebe o pelotão inteiro, um cantil inteiro, dentro de uma tampa. Eu vi um camarada meu, que era o Mendes, a acabar a escalada. Eu vi-o do ponto de vista a quem acabou a escalada. O homem é tipo Walking Dead. Ele estava zombie. Eu estava com os olhos revirados. Mas subiu aquela merda. Eu sei que pode parecer um exemplo absolutamente absurdo, mas depois quando tu vês às vezes na televisão reivindicações de merda de povo que só dá vontade de dizer vai, mas é trabalhar e arregaça a manga e para de chular o meu cheque. E depois o nosso governo ainda complacente a dizer coitadinhos destes e pessoas como eu que andam a pagar a conta, agora tens de dar mais, tens de dar mais, tens de dar mais e agora vêm os migrantes. Ah, é? É. E os que saíram daqui quando a crise económica rebentou ainda podem voltar com metade do seu contributivo fiscal. Tipo o quê? O quê? Então a gente teve aqui a mamar a bucha a aguentar o barco. E os outros que saltaram do barco agora voltam para o barco porque acham que é um cruzeiro em relação para o lado que basaram ainda têm privilégios. Foda-se. Foda-se. Então... Isto é que é a igualdade e a democracia e o caralho. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Mama a bucha, meu amigo. Uf. Esta merda, se é mesmo para mudar, man, o povo tem que se chegar à frente. Não é... Epá, estar escondido atrás de um teclado é fácil. Esta merda, se um dia rebentar para melhor, a gente vai ter mesmo que fazer isto rebentar, mano. Não há outra volta a dar. Não há outra volta a dar, afinal. É ou não é? Querem ou não querem? É para melhor ou não é para melhor? Querem deixar um futuro melhor? Pá, às vezes uma bela árvore começa... Tem que haver um incêndio? Tem que se partir uns ovos para fazer uma omelete? Epá, isto... Não estou aqui a falar em radicalismo, mas acho que há muita gente que ideologicamente está correta, mas depois, na hora da verdade, há algumas reservas, não sei. Alguns também têm mais a perder. Pronto, epá, mas isto é muito poético, mas é muito poético escrever o oposto, mas pá. Se um dia vier o toque de armas, eu depois quer ver. Mas pronto, independentemente deste brand, vamos lá. Ah, vamos lá passar mais um clipe das pessoas. Pronto, já ouvimos o Bill Maher. Deixa lá ver. Ok, eu vou fazer aqui uma pausazinha. Um instantinho e depois volto a retomar. Agora vamos falar da hipocrisia dos mídias. Aliás, só como aperitivo, vou pôr aqui um clipezinho de como depois, porque os mídias são uma influência gigantesca em relação à opinião pública e do coletivo, o quão andamos bem assim informados. Esta do Canadair vai ficar comigo para sempre, porque é daqueles exemplos tão explícitos que nós vivemos sobre nós próprios, que nós vivemos como portugueses. Passámos uma tarde a ver isto depois da tragédia de Pedrógão, só para não falar nos fundos que foram absorvidos pelos políticos e os intermediários e os amigos dos tios, dos primos, dos cunhados, das cunhas, dos filhas de uma grande puta do sistema que não muda independentemente de votares no que tu quiseres, man. Não vale a pena. Tudo corrido a pontapé, tudo. Tem que se começar de novo, tudo. E mesmo os da minoria, e eu não vou aqui dizer nomes, eles querem-se fazer homem poiso. Eles querem é ir para Bruxelas, trabalhar para o patrão, como ao Guterres, como ao Vitorino, como ao Durão. Eles querem essa merda. Andam aqui a agradar os globalistas porque querem ficar do lado do vencedor. Vai ser uma ilha em Grécia cheia de elites e o resto do mundo a passar fome. Isto é incrível. E depois ainda se queixam de que o Trump quer meter cotas como as metem a ele e não interessa. Eu quero vos mostrar um exemplo tão estúpido dos mídia, por causa de um incidente com um avião, E para quem já viu o filme, isto parece que é gozar, do Regresso ao Futuro, clássico, antigo. Portanto, o DeLorean andava para trás no tempo por causa do Flux Capacitor, que era uma cena que o Doc inventou para andar no tempo. Um objeto de ficção. Como é que um incidente com um avião pode, de alguma maneira, resultar numa peça defeituosa dentro do próprio avião chamada Flux Capacitor? Será que dão isso na televisão? É tão ridículo. Será que os jornalistas são tão estúpidos que conseguem dar notícias dessa categoria sem averiguarem, sem sequer saberem a referência do filme? Um Flux Capacitor... Será que isto é verdade? Eu estou para aqui a alucinar? With the airport and with the manager, and again, as I've said, we've really never had any problems. The airport's run very well. And Hazelden told us that he believes the issue was with a defective flux capacitator, though the NTSB wouldn't comment on any potential cause today. Meu Deus, é sério? Não, mesmo? Será? Eu aconselho a Ryanair a instalar flux capacitors já, que é para andar para trás no tempo, para não ter que comer com tanto escândalo. E isso é mais um exemplo também a Ryanair. Como é que uma companhia aérea dessas ainda não foi vetada dos seus aviões aterrarem nos aeroportos enquanto não tiverem condições, nem que seja em termos de solidariedade laboral em relação a todos os empregados destes aeroportos e pilotos e aviões deste mundo inteiro? Jesus! Mas isto é verdade. Espécie no gozo. Pense no gozo, mas está na televisão. Isto é a mesma merda que estarem a dizer em Portugal. Quem é um Canadair? Aonde? Em lado nenhum. Ah, não, caiu. A gente reportou que caiu, caiu. Não, não caiu, caiu. A gente disse que caiu, caiu. Mas não caiu. Mas caiu, a gente... E depois é isto, as conversas de café. Se for preciso qualquer dia... Mas ouviram o ridículo da cena? Ouviram o ridículo da cena? Mas qual é a companhia aérea que... Quê? Há aviões com flux capacitors? É que se a gente andar para 1800, onde é que o avião aterra? Isto é tão ridículo. Ok. Fazer uma pausazinha, depois vamos continuar com a hipocrisia dos mídia. Vamos ouvir a versão dos flux capacitors deles em relação à realidade. E pronto, fazer uma pausazinha. Bah, até já, então. Até já. We interrupt this program to bring you a special report. Ok, vamos lá resumir então a continuação da hipocrisia dos mídia. Um dos tópicos, agora vamos fazer contrastes mediáticos da hipocrisia, do costume de que nós estamos a ser moldados ideologicamente a pensar naquilo que eu gosto de chamar a porcaria das conversas de café, que até irrita e temos que nos, digamos, muitas vezes remeter ao silêncio porque vamos entrar numa discussão ideológica que não vale a pena ter porque as pessoas simplesmente negam os factos devido ao problema que já vos falei, de como é que um indivíduo se forma, etc, etc. Vamos falar do John McCain. John McCain morreu. John McCain era conhecido, sempre foi conhecido nos corredores da Casa Branca como o homem que nunca disse que não a uma guerra. Sempre foi, digamos, um warmonger autêntico, por assim dizer. Para ele, invade-se tudo, não há problema, desde o tempo da Síria, um vídeo no YouTube... Seja o que for, qualquer pretexto servia para este homem provocar guerra, mas este homem teve dois backgrounds, um de traição e um de, respeito pela militarização, ou por ter sido um militar, ou porque o apoio ao complexo militar, ao complexo industrial militar americano, que por sua vez tem vários interesses e tentáculos por esse mundo fora, mas vamos lá então contrastar. E uma das coisas, agora devo só meter aqui um pequeno à parte, que aconteceu em Portugal, que foi, homenagear no Parlamento o John McCain, de certa maneira, e só os partidos de esquerda, é que, infelizmente, mesmo que nós achemos que a esquerda é o inimigo, a ideologia, etc., pelo menos, temos que ser, eu vou ser honesto comigo próprio e dizer sim senhora, porque realmente, por mais ideologicamente diferentes que nós sejamos, eu também não dou, presto qualquer tipo de respeito a alguém que não tenha proporcionado mais nada senão fome, miséria, destruição, venda de armamento, aumento de conflito, dos quais nós na Europa estamos a sofrer como desculpa à consequência das pessoas erradas que estão para cá a migrar sob o pretexto que são as vítimas que nós sabemos que não são. Quem está a vir para cá são os que pilham, os que conseguem o saco suficiente para virem para cá roubar. Os tais migrantes económicos. John McCain não foi um personagem que, dentro da minha ótica, fique bem vista na história, porque não passou de ninguém mais do que alguém que simplesmente patrocinasse a miséria e a destruição em várias partes do mundo, porque nunca lhe tocou sequer à porta de casa, e morreu com um cancro na cabeça. Algo que eu também já disse em podcasts anteriores, pode ser paranoico ou não, teorias da conspiração, como queiram classificar, mas realmente estas elites não morrem de cancro, só morrem realmente de doenças degenerativas mentais, porque para aí parece que ainda não há realmente cura. Mas esta gente vive, que obviamente que depois do percurso que ele percorreu, foi homenageado com muita pompa e circunstância. Isto era um assunto que dava pano para mangas, porque depois uma das vontades dele era o Trump não ter ido, outra das vontades dele... há aqui vários fatores, não vou por aí. Pronto. Vamos ouvir dois contrastes. Vamos ouvir uma opinião de alguém que, digamos, já é profissional em dar as suas opiniões na internet, como o Steve Pachanik, que já participou em programas com o Alex Jones, por exemplo, para a segunda parte. Mas vamos ouvir a versão primeiro, para contextualizar o que os mídia dizem e o que às vezes é a realidade. Vamos fazer um contraste. Vamos fazer o que os mídia deviam fazer. Para nós, como cidadãos, nos sentirmos realmente informados em relação à morte de um traidor, de uma pessoa que cedeu imediatamente quando foi prisioneiro de guerra, mas isso, pronto, isso são grandes histórias, mas pronto, quem quiser investigar o assunto a fundo, à vontade, há muito, muito que se fale em relação a este tópico. Mas vamos, por exemplo, ouvir, para começar, uma peça da HBO, que foi feita em homenagem, porque nada melhor que os mídia para explorar a morte de alguém, e parece que também temos esta tendência como ser humano. Podes ser um grande cabrão a tua vida toda, mas aparentemente quando morres fazes falta e foste a melhor pessoa do mundo. Tal como um pintor, só depois de morto é que as obras dele valem bastante, só depois do músico morrer é que se começa a vender álbuns. Por aí fora, porque vivemos neste sistema realmente económico ou financeiro ganancioso ou marketista que faz com que estas coisas aconteçam. E as pessoas varrem da sua própria mente o passado. Andamos todos a viver muito no presente, com esta memória curta do qual estes globalistas se tanto gostam de basear ideologicamente para nos manipular na sociedade atual. Por isso é que parece que a história, apesar de mesmo estando mal contada, nunca interessa para nada. Vamos ouvir um contraste em relação ao John McCain, e aqui tenho que dizer que, pronto, mais uma vez, o nosso parlamento, o pessoal da esquerda, tipo, disse mesmo: pá, isto não tem nada a ver connosco, a gente não tem nada que respeitar esta gente. E vejam lá a hipocrisia, até da própria atitude que eu apoio, mas vem da boca dos partidos, de que as consequências que o próprio John McCain sempre apoiou, estamos a receber na Europa, e quem são os partidos que estão sempre, a tendência dos partidos que estão sempre de portas abertas para levarmos com as consequências do que pessoas como o John McCain têm patrocinado no seu tempo de vida de governamental o tempo todo, é sempre guerra, conflito, para depois nós na Europa é que termos que levar com isto, enquanto muita gente se anda a estar com a venda de armamento, ganho territorial, recursos que, por mais que absorvam, são sempre mais caros para o cidadão, que paga por tudo. Por tudo. É, por um lado fizeram bem, mas por outro não estão bem a ver, afinal, o que é que andam a defender? É a ironia total, é para um... Calabás, a gente não tem nada que festejar este gajo, mas graças a este gajo estamos de perna aberta a receber todos os migrantes. Então, eu não sei, porque até por cada migrante que metem cá legalmente, entre aspas, acabam por receber uma certa percentagem, porque isto é como aos subsídios para pedrógão, que tem sido escandaloso, e ainda hoje o Ministério Público anda a querer processar basicamente o cidadão comum normal, a sacudir a culpa da capota, a tentar culpabilizar as pessoas que deram esforço para diluir um bocado aquela conversa, todos os fundos de ajuda que foram absorvidos por estes chulos que batem palmas aos McCains. o fizeram. E os hipócritas da esquerda que bateram o pé porque não têm nada que homenagear, e têm razão, nós não, em Portugal não temos nada que dar homenagem ao John McCain. Nem o Zébio devia estar no panteão, nem nada dessa merda. Mas ao mesmo tempo, não dão a homenagem, mas adoram as consequências das políticas que o homem defendia. Aí é que está a hipocrisia. Mas vamos então, novamente, ouvir, desculpem lá, às vezes ser tão repetitivo, a hipocrisia mediática. Vamos ouvir uma peça bem financiada, bem articulada, bem manipulada, com a musiquinha de fundo, com o que é tudo bonito, um bocado comprida, se for preciso eu paro a meio, é só para terem uma ideia. E depois vamos ouvir uma opinião de alguém com muito mais projeção, que fala como nós e tem os factos do seu lado. Vamos ouvir. Senator John McCain died today after an unwinnable fight with brain cancer. The son and grandson of Admiral when his Navy... McCain entered the Naval Academy as kind of a screw-up. He graduated fifth from the bottom of his class. 9 years later, he was serving in Vietnam when his Navy dive bomber was shot down over Hanoi. I would just like to tell... what? Get well. I love her. McCain's refusal to leave a North Vietnamese prison camp ahead of his fellow POWs, despite almost daily physical torture, made him a living symbol of the fighting man's moral code. The power of that story helped McCain fashion a role in American politics as the ultimate straight shooter, the man who would always tell the truth and who wasn't afraid to buck his own party for the good of the country. In reality, McCain was nearly as susceptible to Washington's problems as he was adamant about fixing them. Early in his first term in the Senate, he interceded with federal regulators on behalf of a donor, a crooked banker named Charles Keating. But he survived the scandal. No improper conduct is what's important here, and I view that as full exoneration. And later in his career, he co-authored a tough new campaign finance reform law. McCain's entire public persona was a kind of paradox. At once, the Senate's most irascible member and its funniest. My old friend Mo Udall, when he lost, said, "The people have spoken, the jerks." And so, an old school hawk who broke with his party on torture and detention. I know from personal experience that the abuse of prisoners will produce more bad than good intelligence. A self-proclaimed maverick who often went with the herd. And nowhere was McCain more contradictory than on the presidential campaign trail, where he tried to sell himself both as an independent thinker and a movement conservative. The overriding influence of the special interest and the submergence of the public interest. McCain lost to George W. Bush in the 2000 Republican primary. But when he won the nomination 8 years later, the country had soured on the GOP and was moving decisively toward a new rising star. You will say, yes, we can, to change. Badly behind, McCain made a desperate gamble. Don't you think we made the right choice for the next vice president of the United States? Choosing Alaska Governor Sarah Palin as his running mate. Palin helped tank what was left of McCain's chances, and she ushered in the say-anything right-wing populism that made her running mate irrelevant and left him struggling to hang on to his own career. McCain was diagnosed with glioblastoma in July of 2017. But just days later, he returned to the Senate floor to excoriate his own party for rushing to repeal Obamacare. I will not vote for this bill as it is today. It's a shell of a bill right now. We all know that. And to take aim at the hyper-polarized climate that he helped unleash. Stop listening to the bombastic loudmouths on the radio and television and the internet. To hell with them. And then, after 30 years in the Senate, John McCain took his leave. It is an honor to serve the American people in your company. Thank you, fellow senators. I yield the floor. Pronto, e no meio de todos os aplausos, claro que houve aqui umas criticazinhas. Há aqui um fator interessante em relação à vice-presidente ter sido nomeada a Sarah Palin, que disse aquela grande bacurada que dava para ver a Rússia através do Alasca. E, sinceramente, é verdade. Há certas alturas em que dá para ver, consoante o tempo, digamos assim, certo território que é considerado russo através do Alasca. Mas eu sei que isto pode parecer insano, não me chamem de Sarah Palin ou de estúpido, é melhor irem ver isso primeiro. Mas a parte da salvaguarda da carreira militar que ele serviu é homenageada, e é engraçado um pormenorzinho que no funeral dele não houve nenhum representante militar que lá o fosse homenagear, o que é muito interessante. Mas agora vamos ouvir, porque isto é o lado da apaziguação pública, da homenagem ao grande homem que não fez mais nada que senão, sei lá. Vamos então aqui ouvir as palavras do Steve Pachanik a contar a mesma história de uma forma mais, na minha opinião, realista. Hello, I'm Dr. Pachanik. Today I want to talk to you about how false heroes are created in the name of honor and grandeur for our country. In particular, I'm talking about John McCain, who's unfortunately dying, but he had a history which really put a black mark on him in our American experience of Vietnam. And let me tell you what I think. I've never liked John McCain. I knew a lot about his history. I knew that he was a spoiled, entitled brat at Indianapolis. His father was head of CINPAC. His grandfather was a famous admiral. In turn, he was one of the lowest men in the class of 899 people at Annapolis. He should have been thrown out, but his father kept him in. His flying experience was erratic and dangerous. He crashed several planes and then crashed on the USS Forrestal, killing several Americans. What he is known for, though, is for having been shot down on a 29th bombing mission over Vietnam. He claims he was tortured and has fractured his hands and his face. That's not correct. He destroyed his arms and his face on the ejection. However, what happened as a POW is the case in point. I know several of the POWs who were in the Hanoi Hilton with him, and they found him despicable. They found him to be a coward, a traitor, and the fact that he refused to be released because it was considered bravery was nonsense. The reason he could not leave the prison in Vietnam was the simple fact that he would defy military order and would have been arrested for what he had done as a criminal. Faz todo o sentido. As a POW. In fact, the remaining part of his life is quite despicable and disgraceful. He was involved in the SNL scandals and Keating. He was corrupt, and he never had to go to prison for that. Then subsequently, he closed all of the POW records so nobody would know what kind of a treasonous individual he was. And then, very much like any sociopath, he decided that the best things to do for America is to go to war, any war and all wars. So he invited the Iraq war, the war in Syria, the war in Libya, the war in Somalia, Sudan, and everywhere else. In fact, he killed more Americans than any other president I would have known of, even more than George W. Bush. Now, who testified for his veracity and the fact that he is going to be a new hero? The man who testified on his behalf is none other than another coward and treasonous military officer other than David Petraeus. Let me tell you about General David Petraeus, a man who lived right next to West Point, married the commandant's daughter. He was a very ambitious little man, received all kinds of accolades as a very smart individual, went to Princeton and forced his supervisor to give him a PhD in less than a year and a half. But what was it that made David Petraeus great? It was David Petraeus. He never really had been in combat, and in fact awarded himself some combat medals, which a lot of military officers said, we don't understand how we received it. More importantly, David Petraeus was caught for a major felony and a criminal act, passing over 5 notebooks with top secret information to a woman whom he seduced while he was director of the CIA. Normally, he would have been in prison for that for 10 to 15 years, but he got a little slap on his hand. So it's not an accident that David Petraeus agrees that John McCain, another coward and traitor, is a great man. Then the third man we're talking about is Bob Kerry. Most of you don't know very much about him. He's a Democrat. He was a pharmacy student and came out of Nebraska. He did join the SEALs. He did go into Vietnam, and he was injured in Vietnam and received the Congressional Medal of Honor. He knew he should not have received the Congressional Medal of Honor because, unfortunately, his foot was shot off, and he knew it was just an accident in war. He hadn't done anything that was particularly heroic. He said it to his present days. He said, I don't deserve it. At the same time, he received the Bronze Star for having killed 22 innocent men, women, and children. So what's the moral of the story? John McCain doesn't ride any higher than Trump, who refused to serve in our Vietnam War. But those who excuse themselves accuse themselves of treachery. In French, we say, qui s'excuse s'accuse. And let me repeat one thing Ralph Waldo Emerson said. A brave man is an ordinary man who's only brave for 5 minutes more. Thank you, good night, and good luck. E cá temos uma versão mais, e até implica o David Petraeus, como é chamado também por muitos americanos como o General Petraeus, que acho que é muito... Pronto, acho que temos aqui um contraste, que era esta a obrigação dos mídias. Eu nem digo que tivesse que ser especificamente o homem que ouvimos falar, o Steve Pachanik, a dizer estas coisas, mas era esta a obrigação que os mídias tinham de ir buscar os dois lados da história, mas não é depois da morte, é constantemente, que era para nos sentirmos bem informados, caramba. Porque graças a esta política de guerra que nós na Europa tanto estamos a sofrer as consequências, como desculpa, a receber as pessoas erradas, por causa destas políticas, destes heróis, que agora, depois de mortos, são grandes heróis, que para mim o heroísmo deles foi, em última instância, em relação ao McCain, foi finalmente morreu. Menos um problema. A pena é que cada vez que morre um entram dois para o lugar dele, cada vez piores e com menos experiência e com... e mais sociopatas ainda do que esta gente. Como ouvimos aqui, isto é tudo merda. Esta gente é toda merda. Mas esta gente é altamente respeitada. Até o marxista cultural que defende a vida de toda a gente, cada vez que alguém toca os sinos da guerra, põe-se logo do lado de lá para proteger mulheres e crianças como se as bombas discriminassem de alguma forma os inocentes dos culpados, fora os ataques de drones que acontecem constantemente. E esta gente que vem para cá como refugiada carregam essa raiva porque nós no Ocidente, os nossos líderes, em nosso nome, patrocinam estes conflitos, são aliados, entram com armamento, entram com as nossas vidas de quem está nos serviços militares para ajudar a esta conquista territorial, para, com as intenções completamente erradas, para sacarem recursos, para os próprios recursos, sob a desculpa de que toda a gente, ah, pois invadiram o Iraque por causa do petróleo e depois vais à bomba, é mais barato. Não, nem por isso, é que nem sequer compensa a porcaria do sangue que a gente derrama. Mesmo que a gente queira acreditar na versão oficial da coisa, não faz sentido, porque os mídia continuam sempre a bater na tecla da hipocrisia total. E depois provoca, como tivemos no Iraque, os serviços contratuais militares privados, como os Blackwaters, que o escândalo foi tão grande que até tiveram que mudar o nome para Q, ou Z, ou seja lá o que for, que eles mudem de ciclo à vontade, a gente sabe, são mercenários contratados que até disparavam contra os próprios soldados americanos que estavam a fazer o seu trabalho, porque o trabalho deles era proteger, às vezes, um rebelde que os militares tinham, com licença, como alvo. A hipocrisia da coisa. E depois, o que é que o McCain foi um dos que ajudou, como o General Petraeus, a falar, como este porta-voz, ex-Blackwaters, a dar a sua opinião, por exemplo, em guerras como o Afeganistão, porque nós sabemos que a invasão do Afeganistão é completamente falsa, porque... A ligação entre o Bin Laden e a Arábia Saudita é enorme e continuamos aqui, ainda hoje, a proteger os campos de papoilas como aliados para haver heroína que chegue para o mundo inteiro andar deturpado da sua cabecinha e não ter pensamento claro, mente crítica e andarem completamente drogados da cabeça, dependentes de um vício, em que a sua própria prioridade individual são menos jogadores, digamos assim, a ajudar à mudança do mundo. Depois temos representantes ex-Blackwaters a dar estas propostas. Ouçam bem a lata deste homem, contextualizando o cenário, como eu estou a dizer, que isto é tudo uma guerra de interesses territoriais, é tudo uma guerra de interesse mesmo territorial, em nome de... Sim, eu digo, Israel, a mando da Arábia Saudita, com a ajuda do Qatar, com o patrocínio financeiro dos Estados Unidos, que paga por cada bala disparada por um soldado israelita e patrocina tudo para construir o grande império, à conta de tombar, e à conta de tombar os impérios que existem hoje em dia, nomeadamente os Estados Unidos com o seu poder bélico, e pôr o mundo todo num terceiro mundo, enquanto eles se expandem com crimes de violação humana, com crimes hediondos, com uma supremacia religiosa completamente arcaica, abaixo do que nós consideramos medieval, temos esta gente a tentar puxar a brasa à sua sardinha para continuar a perpetuar este sistema em nome dos privados, para continuar este massacre, para encherem os bolsos, para mais uma vez nós na Europa continuarmos a levar com as consequências desta brincadeira que está a custar muito sangue, mas nós muito comodamente no Ocidente, enquanto vemos o nosso Ocidente a perder, sentados no nosso sofá a interpretar mal a realidade, esta gente vai-se continuando a mover e a prosperar. Joining me now is Eric Prince, a former Navy SEAL, the founder of Blackwater, the former firm that had faced years of investigations for its role in Iraq. It no longer exists. He has now launched a new security organization, and he's pushing for the privatization of the war in Afghanistan. Mr. Prince, thank you. Thank you. Thanks for having being me. Here. What would be the advantages of privatizing, given all the objections from the Pentagon, from the State Department, from the rest of the military? First of all, privatization is a loaded term, right? Okay. There's, right now there's 15,000 U.S. troops and another 30,000 contractors. All I need, my plan would say 2,000 U.S. Special Forces remain and about 6,000 contractors. So by any stretch, that is a severe reduction in manpower and certainly in spending. Right now, America, this year, 2019, will spend $62 billion just in Afghanistan. That's more than the entire UK defense budget. So if people are concerned about domestic spending or budget deficits or the fact that we have Americans dying, fighting and dying there now, as recently as last week, who were infants when the Twin Towers came down, we now have our first multi-generational war, and I'm trying to get a rationalization of it. What worked after 9/11 were a few CIA officers, a few special forces, and some air support, and they devastated the Taliban in a matter of weeks. When we shifted 6 months after 9/11 to a very conventional battle plan, effectively repeating what the Soviet battle plan was in the 1980s, we have been losing ever since. We've been losing blood and treasure, and just as recently as this week, when you have four simultaneous attacks across the country killing 350 Afghans, and blowing up 50 kids in Kabul who are studying for exams, that is not what winning looks like. E aqui está. Para já, este está-se a aproveitar, obviamente, da estratégia militar do Estado para implementar... Porque o que é que ele está a dizer? Ele está a dizer, basicamente, que morreu muita gente, eles continuam a matar crianças, ainda agora ouviram, mataram 50 crianças, para onde é que... Isso não deu na televisão, então onde é que... Estavam a estudar, isso não interessa. Gol, viva o Sporting, Bruno Carvalho, não interessa. Ah, pois é, este gajo é um McCain privado, este gajo. Ironicamente chama-se Eric Prince. Para quem anda assim no Twitter deve estar a perceber mais ou menos o que é que eu estou para aqui a dizer. Irónico, nada contra o homem, mas enfim, é o nome coincidência, vá-se lá perceber porquê. Espetacular, e onde é que isto... Mas este mundo anda completamente virado ao contrário. Este matar é que é um grande business. Olha, grande McCain, tipo privado, que anda para aqui a falar. Mas quem é este gajo? Este gajo não devia estar a falar atrás de uma cela. Mas alguma vez a privatização da guerra... tem alguma coisa vantajosa em relação a nós aqui na Europa? Porque, tipo, o que é que ele estava para aqui a dizer? Nós somos bem mais eficazes a matar. Nós somos bem mais eficazes. Porquê? Porque não agem perante, as convenções que foram ditadas através de como é que o conflito se faz, que também é uma coisa bastante hipócrita, porque poder matar, podes matar, mas vê lá como é que matas, porque aparentemente há uma forma de matar mais humanitária que outra. Mas independentemente disso, está aqui um homem a oferecer e a prestar o seu serviço via contrato com muito menos pessoas, mas basicamente com muito mais, digamos, asos para violar várias regras, porque basicamente são os privados, que é o que a CIA é. A CIA basicamente é uma instituição privada dentro dos Estados Unidos, não respeita ao Estado. A CIA sempre foi um veículo usado para fazer o trabalho sujo dos senadores, que são mais sujos que uma pedra de alcatrão com alcatrão. Isto é completamente abominável dentro da minha cabeça, e está a abrir as portas para esta gente continuar a imperar como se fosse um bom negócio. E os mídias obviamente transmitem isto como se fosse algo muito, muito, muito positivo. Alguém ainda me consegue justificar por que raio que existe presença militar no Afeganistão? Quantas vezes é que nós já ouvimos na televisão que os talibãs acabaram, os talibãs acabaram, os talibãs acabaram, e o talibã vai ser o teu vizinho? Então, ou mudam de nome, é os talibãs, seja lá o que vocês queiram chamar, eu próprio, isto. A realidade cansa. Interpretar, por isso é que toda a gente prefere a porcaria do soundbite, o headline do Correio da Manhã, ler o JN, ler a parvoíce. É mais fácil comer a parvoíce. Toda a gente está em concordância. É muito mais fácil do que ir a fundo nestas questões. Porque a revolta realmente, de certa maneira, não é para todos digerir esta merda. Mas ao menos, pronto, admitam. Pá, sei lá, já que eu também não estou muito interessado em saber, ao menos tenham alguma reserva em aceitar imediatamente tudo o que lhes é propagado. Porque quando nós temos tantos meios de comunicação social diferentes a fazerem concorrência uns com os outros e todos dizem a mesma coisa, há aqui uma agenda. Há claramente aqui uma agenda. E essa agenda não nos está a trazer nada de bom. E agora temos um presidente nos Estados Unidos que, independentemente de todos os defeitos e todo o apoio que ele continua a dar a Israel, se não leva um shot nos cornos tipo Kennedy, isso é o costume, porque andam todos amando, sempre foi assim. Às vezes parece que houve certos eventos históricos do século passado que levaram a isto tudo, só que a história está tão deturpada que é preciso ter um bocado de coragem intelectual para ligar essas peças, os tais assuntos proibitivos de qual eu falo. O Trump, epá, o homem, coitado, é laranja, é feio, é isto, é aquilo, tudo e mais alguma coisa. E ganhou graças à colusão russa. Porque o Putin, epá, eu continuo a achar, o Putin está a fazer um bom trabalho na Rússia. Não, os mídias continuam a fazer a analogia da Rússia com a ex-União Soviética, mas a ex-União Soviética era uma coisa que é o que nos está a governar agora na Europa. E basicamente a Rússia tornou-se num país nacionalista e os russos estão contentes com o seu presidente. Isso para mim chega. Eu estou marimbando até num país onde seja islâmico, extremamente islâmico, e haja a Sharia law, desde que haja a liberdade das pessoas saírem do sítio e irem para outro, se não estiverem satisfeitas. Desde que respeitem a cultura para onde vão, porque a ideia é mudar para um sítio melhor, não me venham cá dizer que o Putin está a fazer um mau trabalho em relação à Rússia. Não me parece. Agora que a Rússia está um bocado contra o mundo, não, o mundo é que está um bocado contra a Rússia por causa destes McCains que andam para aí todos espalhados e destes Blackwaters que têm uma implicação financeira enorme, porque a guerra tem que continuar a subsistir por conflitos que já têm tantos anos que já nem sequer têm justificação, e a própria justificação inicial estava errada para começar. Porquê que está lá o Trump? Porquê que está lá o Trump? Vamos ouvir um resumo então que os mídias nos têm dito, porque isto é a hipocrisia dos mídias que agora estamos-nos a focar. Vamos ouvir uma mini compilação de todos os factos, até agora, de toda esta gente no Twitter que até bloqueia pessoas só porque dizem alguma coisa positiva do Trump, quando não têm sequer puta mínima informação ou interesse de saber a realidade da situação, vamos ouvir uma bela compilação, pá, da colusão realmente dos russos, que hoje em dia são nacionalistas, não tem nada a ver com a ex-União Soviética, mas nada a ver. Vamos ouvir conclusivamente Aqui está oficialmente as provas, que há 2 anos e meio a caminhar para os 3 a passo largo, os liberais, os democratas, os marxistas continuam a insistir que houve. Vamos ouvir uma compilação das provas reais. Está aqui, realmente, a colusão do Trump, como eu já falei, até o Facebook se enterrou e etc. Vamos lá. Collusion between members of the Trump campaign and the Russians. There was no evidence of that included in our report. I understand that, but does it exist? Not to my knowledge. You say no, not to my knowledge. Is that still accurate? It is. Do you believe, do you have evidence that there was in fact collusion between Trump associates and Russia during the campaign? Not at this time. Quoting you now, you said not at this time. Has anything changed since we spoke last? Well, no, it hasn't. Do you believe there's been collusion between the Trump campaign and Russia from what you know? So, I don't know. We certainly don't have a smoking gun. I don't see any evidence of collusion. Do you? No. Have you seen anything that suggests any collusion between the Russians and the Trump campaign? Well, there's an awful lot of smoke there, let's put it that way. People that might have said they were involved, to what extent they were involved, to what extent the president might have known about these people or whatever. There's nothing there from that standpoint that we have seen directly linking our president to any of that. Scum! Russian scum! What I don't get is how the FBI can have a counterintelligence investigation suggesting collusion, and you as Director of National Intelligence not know about it, and the FBI sign on to a report that basically said there was no collusion. I can only speculate why that's so. There wasn't the evidence, if there was any, didn't reach the evidentiary bar in terms of the level of confidence that we were striving for in that intelligence community assessment. We can say, we have said repeatedly over the last 2 months that our source is not the Russian government. And it is not a state party. But we have seen no evidence, been presented with no evidence that anybody on the Trump campaign or an American was involved, including with the Russians. I've seen no evidence. And again, I would just say that media reports have gotten pretty far over their skis on this. We didn't see the sort of technical interference that I know people had concerns about also in terms of voting machines and the like. So you have no intelligence that suggests or evidence that suggests any votes were changed? I have nothing generated by the National Security Agency, sir. Director Comey, do you have any evidence at the FBI that any votes were changed in the states that I mentioned to Admiral Rogers? No. I've seen no evidence either, and I would like Director Comey, if he can, to either say yes or no, if he can at this stage, and if I believe there was none. We in the committee have seen no evidence, zero, that would indicate that there was collusion or criminal wrongdoing between any members of the previous administration or campaign and Russian officials. I'm not prepared to say it was intentional collusion. I've not seen any evidence of that. There is no serious person out there who would suggest somehow that you could even rig America's elections. Scum! Ora, e até a última voz que ouvimos, muito familiar para nós, foi o Barack Hussein Obama. Não foi? Qual é o nome dele? Agora está-me debaixo da língua. O verdadeiro nome dele. Bom, whatever. Agora esqueci. Mas pronto, está aqui, conclusivamente, os mídia a dar a sua colusão, que ainda continuam a insistir dentro deste contexto, como quase uma distração, enquanto por trás da cortina continua a acontecer esta porcaria toda. E nós continuamos aqui bem informados. Deixem-me só aqui, agora fiquei... caraças. Agora esqueci-me do nome do... o verdadeiro nome do Obama. Barry Sotero, claro, pronto. O keniano, que sabe falar fluidamente keniano, que tem uma estátua no Quénia, ironicamente, mas isso não dá nos mídia, porque os mídia continuam a bater na mesma tecla. Os mídias são os representantes dos McCains. O problema do Afeganistão, a Rússia está a levar em primeira mão com o problema do Afeganistão por causa do tráfico de heroína, e muitos russos hoje em dia são toxicodependentes porque a heroína baixou tanto preço no mercado que até o Oxycontin, que é a versão da heroína legal, sintetizada por várias fábricas na China, obviamente, porque até a indústria farmacêutica, como já mostrei clipes em podcasts anteriores, anda a sintetizar os elementos básicos de qualquer medicamento, acaba por, digamos, pagar. Aqui é que está aqui uma colusão mediática ótima, que basicamente é Os mídia não reportam a verdade porque recebem cheques dos seus próprios patrocinadores, das suas próprias agendas. Quando nós temos um canal gerido por um militante, quando nós temos outro canal gerido pelo próprio Estado, independentemente de quem governe, com os nossos impostos, não fazem mais nada senão gastar o nosso belo dinheiro em nova mobília, em salários milionários para esta gente que nos engana. E ainda compram direitos de transmissão de jogos de pessoas que vão ficar mais ricas e ainda mais ricas à conta do nosso dinheiro, para nós ficarmos sentadinhos a bater palmas com as ligas dos campeões e essa merda toda. Nojenta, então vamos lá ver porque é que os mídias agem assim. Já agora, tipo, em relação à influência que a indústria farmacêutica possa ter nos mídias, e nada mais relevante do que os Estados Unidos, para isso vir ao de cima, porque a legislação deles permite-lhes passar anúncios a vender com permitos de uma forma completamente, e para quem já ouviu os meus podcasts anteriores, eu adoro ir buscar clipes da hipocrisia, das contraindicações em relação ao benefício que aquele medicamento podia dar. Como é que nós estamos a ser genuinamente informados por pessoas que autoproclamam algum tipo de integridade, que dizem que o McCain foi um grande abacano, que acham que realmente no Afeganistão é que estava o Bin Laden, e apesar de ele já ter morrido ao fim da sétima vez, enterrado no mar muito convenientemente sem provas, como é costume quando uma história é muito bem contada? Porra, pelo menos os russos ainda têm o Lenin dentro de um caixão. Agora isto, querem ouvir o que é realmente colusão quando abrem uma página do jornal ou ligam a televisão? With the exception of CBS, every major media outlet in the United States shares at least one board member with at least one pharmaceutical company. Let me put that into perspective. These board members wake up, they go to a meeting at Merck or Pfizer, then they have their driver take them over to a meeting with NBC to decide what kind of programming that network is going to air. And for those board members who aren't pulling double duty with a media conglomerate and a big drug company, they still understand that they can't be mean to Big Pharma, because Big Pharma pays their bills. Drug companies spend about $5 billion a year on advertising with these media outlets. Querem falar de colusão? Está aqui colusão, aqui está. É isto que motiva os organismos de informação a nível mundial, no mundo ocidental, a manipular-nos desta maneira, de forma a que nós nos que a gente se sinta informados em relação à realidade que está a acontecer. Não, eles estão a aceitar cheques dos seus patrocinadores, da mesma maneira que o nosso BES patrocina clubes, patrocinava aquele relógio nos 10 segundos antes do telejornal, até ter rebentado, porque basicamente parece que os jornalistas não fazem puta ideia, afinal, do que é que se passa. Mas o dinheiro que afinal eles já não tinham continuava a ser canalizado para nosso detrimento intelectual, a continuar a dar-nos esta propaganda, esta história mal contada, porque basicamente isto não passa mais do que um negócio. Nós nos sentirmos informados não passa de um negócio. E é um negócio altamente rentável, porque não só serve às instituições financeiras, às instituições políticas. Não há à toa que, se alguém, por favor, durante uma semana pegue num cronómetro e me dê uma percentagem, porque é que o Instituto Nacional de Estatísticas, sempre que lhes é encomendado um estudo, como agora esta da mudança da hora, 85% dos europeus acham que a hora não devia ser mudada. Eu acho que a hora devia ser mudada, porque a gente está muito bem como está, e eu não quero sair de casa de noite. Ao chegar a casa de noite, tem a ver com o ciclo planetário, tem a ver com o inverno, com o verão, com o equinócio. Isto é... Mas não, 85% dos europeus disseram, porquê mudar o relógio? 85% dos europeus disseram. 80% dos portugueses disseram. Perguntaram-se alguma coisa? A mim não perguntaram nada. Perguntaram-te alguma coisa? Deram essa notícia assim, com esse número vomitado para cima da gente, para termos alguma credibilidade, para terem alguma credibilidade, porque eles junto de mim não têm credibilidade nenhuma, a mim não me perguntaram nada. O quê? Eu faço parte dos 15%, eu nem sequer tive a oportunidade de responder que não, quem me está a ouvir respondeu alguma coisa, alguém respondeu essa estatística, eu não me lembro, eu não vi, eu não... O quê? Era uma pergunta que vinha nas raspadinhas, o que é que aconteceu? Eu não percebo como é que estas coisas acontecem, como é que estes números vêm ao de cima, ou será que estão a responder a uma agenda? Claro que estão a responder a uma agenda, porque o que é que lhes interessa? A gente não paga nada para ligar a SIC Notícias, a gente paga ao serviço que nos põe aquele canal na televisão. Mas a partir daí, como é que eles financiam, apesar de tanta publicidade que passa, e obviamente com um anunciante dentro do próprio canal, se houver uma notícia que seja escandalosa, como nós temos em Portugal várias notícias de... Por exemplo, a poluição no Tejo, nunca dizem a porcaria da empresa. Se há uma carne contaminada de uma empresa qualquer, nunca dizem a empresa, mas é isso que eu exijo de um serviço informativo, é saber exatamente onde é que está o problema. Não é dizerem que de repente há frangos que estão contaminados, vendidos por empresa que não podemos dizer qual é, diverte amanhã como frango e eu fico na dúvida e depois os outros próprios que andam a fazer o bom trabalho acabam por sofrer as consequências económicas de uma notícia que se calhar até foi catalisada por uma empresa mais monopolista que quer arruinar a concorrência. A gente não sabe. É este o contexto que nós vivemos hoje em dia. É melhor ficar na dúvida. É preciso ser cético. O ceticismo é uma coisa que tem que ser enraizada. E partindo daqui, como é que nós podemos acreditar no que dá nos mídia? Quando eles só dão uma parte da verdade, mesmo que convidem dois convidados, estão os dois a cantar de coro, nós precisamos, para formalizar a nossa opinião intelectualmente honesta, precisamos de ouvir o outro lado da questão. Infelizmente, ou felizmente, graças à internet, que está a ser cada vez mais atacada em termos de censura, porque um marxista cultural pode sempre dizer que o Bolsonaro devia ter levado a faca mais fundo, mas ai de nós... que ameaça alguém de morte só porque não concorda, nem sequer faz parte do nosso carisma, porque nós sabemos porque é que estamos a falar desta maneira e não reagimos de uma forma tão instintiva e animalesca em relação aos factos que estão a ser apresentados, que o outro lado da discussão, o lado da nossa própria destruição... é defendida, voltando mais uma vez à parte psicológica que eu falei na primeira parte, está tão implementada, é um dogma, é uma verdade inquestionável. É um dogma, estamos a ser programados desde criança e eu bato palmas a toda a gente que pelo menos tem dúvidas. É ótimo, é saudável e parece-me que esses números estão a aumentar e nota-se por este mundo fora a mudança da tendência política. E mais uma vez temos o problema da Venezuela. Mais uma vez temos o sistema do socialismo / comunismo a dar o melhor que tem para dar, como sempre. A Venezuela. Eu nem vou falar entre a interação com o Brasil, porque... os brasileiros gostam muito de bazar para os outros lados, mas aparentemente quando alguém baza para o lado deles já não é assim tão rentável. Vou só rematar com este clipe sobre a Venezuela, que é mais uma daquelas coisas que, pronto, é uma das consequências daquelas coisas que quem me está a ouvir sabe que é o problema. Mas ouvir uma opinião um pouco mais honesta, um pouco, não certa, mas nada que... passo na televisão porque na televisão representam sempre o drama humano, que é um drama humano, obviamente, porque até em pessoas que falam como nós, que somos logo considerados radicais, fascistas e nazis, temos muito mais empatia do que estes serviços, do que esta propaganda que andam a dar ao resto da população a dizer que o ser humanitário é realmente o declínio da humanidade. E se tu achas que eu estou errado, mais uma vez, dou-te uma facada, em nome da tolerância, porque nós é que somos os tolerantes, e não é uma cambada de gays. Pá, e sejam gays à vontade, mas eu não estou a contar com vocês para a revolução, é só isso. E acho que é uma tendência que às vezes está a ser mais embutida dentro da cabeça do que algo que se venha natural dentro de vocês próprios. Como a sexualidade sempre existiu. Eu não quero partir para aí, mas realmente sempre que as pessoas sempre foram homossexuais, eram homossexuais e viviam na sua, agora não precisam de vir para a rua a mandar foguetes e esfregar isso na cara de toda a gente. E ainda por cima, tweets que eu já vi de pessoas que acharam nojento verem um casal heterossexual a beijarem-se como se eles tivessem nascido dentro de um tubo de ensaio, que provavelmente vai acontecer num futuro breve. Nada contra... Não tenham em nada contra mim, Garrett. Daí a minha crítica. Quem é que deu o primeiro tiro? Enfim, ovo. Quem é que nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Whatever. Vamos ouvir, pronto, o que vocês já sabem, o que se passa na Venezuela. Mais uma vez, com provas, datas, este sistema não funciona e ai de ti que, mesmo que proves que não funciona, lá vais tu ser ostracizado socialmente, não factualmente, talvez até fisionomicamente, como facto para ganharem uma discussão que ideologicamente nem sequer vale nada para o futuro que nós queremos proteger. Venezuelans feel very watched and not safe from the government, and it is taking a toll. This silence on the part of the opposition together with this exodus is a sign that the government is prevailing. And as the government is prevailing, to use your words, do they feel any pressure to make some of the reforms that are required? This is what's so interesting. Under normal circumstances, any government facing this type of economic calamity would try to do something to stop it. But what I believe is happening in Venezuela is that the government has realized that this economic crisis works to its advantage because it completely decimates the private economy, and it also decimates civil society and leaves only one actor standing, and that is the state. So the administration, the Maduro administration, has concluded, strangely, that this economic crisis is politically convenient for them. And so they have no incentive, necessarily, to put an immediate end to the economic crisis. But we have seen some sign, right, that there's some cracks within the rank and file of the elites, and perhaps even within the military. So does that mean that the government really feels no pressure to try and make life better for everyone in the country? The one incentive to try to fix the situation is that the economic environment is unbearable for almost everyone. So the government is responding with the classic combination of co-opting some groups and repressing those that are a bit more uppity. And so you see that a lot of the repression now is being directed not just at opposition forces, but also sectors of the ruling party that are beginning to show discontent. There are reports of about 200 military personnel having been arrested, for example. And that tells us that the government is trying this combination of co-opting some groups, but also applying some force inside the movement itself, including the military. Isto é que é colusão, porque até os próprios militares, que têm o poderio militar e que têm como, digamos, juramento, como o juramento de bandeira, defender a pátria, todas as vozes estão a ser suprimidas, porque isto é que é o que o comunismo representa. Ó, senhor marxista cultural, está a ver? Uma boa crise é para aproveitar e para aprender. Basicamente, os venezuelanos estão a fazer um gulag virtual ideológico a toda a gente que se opõe e estão a aproveitar a crise para seu próprio prol, para alimentar as elites, não é? É isso que está a acontecer, não. Não, isto é uma boa ideia para a Europa, vamos continuar. Querem ver como é que isto digamos, no túnel do tempo, dentro de uma bola de cristal, vai acontecer à Europa? É exatamente esta merda, mas ainda por cima com people que te corta a cabeça se não andas com a barba feita, com a barba comprida que chega, ou com uma toalha enrolada na cabeça, ou se és uma mulher que expressa a sua liberdade, que eu Dou a todos, homens, mulheres, whatever, mas pá, por exemplo, é pá, pensem um bocadinho, não defendam esta merda, porque esta merda é o que está a acontecer. Ou seja, ninguém é honestamente, intelectualmente honesto para ver. Porra, mas qual é o exemplo de sucesso que o comunismo trouxe para o planeta neste momento? A não ser que seja para aumentar o negócio às firmas funerárias, caramba. É isto que as pessoas defendem na nossa realidade. É isto que nos revolta para quem me está a ouvir. Porque a gente já sabe. É sempre o mesmo ciclo. As pessoas que comem esta colher ainda patrocinam e batem palmas e vêm-nos criticar. Isto é horrível. Pronto, cá está. Mais um país que foi pela pia abaixo. Mais um país que, felizmente, como fica no outro continente, vão ter que ser eles a angariar os refugiados. E depois divirtam-se com a economia, divirtam-se com o multiculturalismo. Então os brasileiros que são nacionalistas como a caraças, que assim que chegam a Portugal penduram logo uma bandeira do Brasil na varanda, como se fosse uma embaixada. Divirtam-se com esta merda, vão curtir bué. É o máximo. Isto é o máximo. E pronto, este segmento fica rematado por aqui. Amanhã continuo. Vamos falar da Alemanha, da mesma hipocrisia. Vamos continuar a falar da luta que continua a ser deturpada por pessoas que cada vez têm que falar mais alto porque as consequências já estão na nossa porta e dentro das nossas casas. Isto não é a hora de estar já em investigação, isto já está mais comprovado, isto já está mais na hora de mudar. Este é o discurso radical, foda-se, então ouve, o discurso moderado é que está a dar cabo de tudo, na minha opinião. Então, até já, continuamos depois. Ora lá vamos nós então para a terceira e última parte deste podcast. Vamos então falar naquele tópico da manifestação que houve na Alemanha, que eu considero, claro, pode haver sempre uma ovelha negra no meio de qualquer manifestação, as claques de futebol que o digam, não é? Mas, quer dizer, a má representação e caracterização que os mídia a nível mundial apresentam em relação a estas manifestações genuínas de preocupação legítima do povo alemão que está a perder a sua própria cultura e a pagar a conta, como está a acontecer a todos nós, e a ser mal caracterizado até junto dos nossos mídia, dos mídia todos a nível ocidental, em que realmente isto é daquelas situações que só dá para encontrar a verdade na internet. Infelizmente, parece que pessoas normais, como todos nós, porque normais somos todos, mas aquelas que se põem a si próprias num pedestal como, digamos, agentes autoritários de informação genuína, como este último caso agora que está a haver do Trump, em que tudo parte de uma carta anónima que, em termos, digamos, de fontes, é muito fiável. Eu podia ter inventado eu uma carta dessas também, sim, porque há notícias que são fabricadas, e se não são fabricadas, são mal interpretadas, mal caracterizadas, sempre para servir à agenda que não nos serve de maneira nenhuma. Vamos então ouvir o que é que o mundo, tipo, como é que o mundo interpretou, basicamente, uma manifestação que, além de se calhar já haver tarde e devia haver mais, a nível europeu, não só na Alemanha, passa-te o cabelo pendurado no braço, ai, como é que é possível isto passar pelo, como é que é possível? A gente sabe como é que é possível. Mas realmente é uma falta de vergonha. É uma falta de vergonha. Eu não sei. Eu acho que é business as usual. Vamos para já ouvir, por exemplo, a interpretação do que foi esta manifestação, que começou até com pequenos números e aumentou exponencialmente de uma forma que, dentro dos nossos dirigentes europeus que tanto gostam de defender a democracia, esta é a parte em que a democracia vai pela pia abaixo, porque quando há uma, digamos, uma boa percentagem já de cidadãos preocupados com a existência do seu próprio país, aí já parece que não há interesse nenhum em defender o direito do cidadão que, como nós, anda aqui a pagar a conta desta brincadeira toda, que não tem piada nenhuma e já anda a derramar muito sangue. E isto pode muito facilmente chegar aqui à nossa porta, se é que já não está à nossa porta. Vamos ouvir então a interpretação da Euronews, politicamente correta, Um pormenor interessante, eles aqui dizem extrema-direita e extrema-esquerda, mas só o dizem uma vez. Alguém deve ter tido um lapso, não sei. Vamos ouvir. Alta tensão em Chemnitz, na Alemanha, onde manifestações de extrema-direita e extrema-esquerda obrigaram a uma forte intervenção das autoridades. Centenas de polícias de Leipzig e Dresden reforçaram o contingente policial para manter uma distância de segurança entre os dois grupos. Em causa está o assassinato de um cidadão alemão por dois homens, imigrantes da Síria e do Iraque. A extrema-direita fez já disparar a perseguição a imigrantes, uma posição condenada pelo governo alemão. Perseguições a pessoas que parecem diferentes, que são de origem diferente, ou a tentativa de espalhar o ódio nas ruas, nós não aceitaremos. Isso não tem lugar nas nossas cidades. Posso garantir que o governo condena estas atitudes de forma veemente. A extrema-direita e os movimentos neonazis estão fortemente implantados na região. As manifestações desta segunda-feira surgem após um domingo já muito agitado na cidade. Alguns cidadãos depositaram flores na rua em memória da vítima, mas várias centenas acabaram por perseguir e agredir cidadãos estrangeiros. Claro que depois, em termos de imagens, deixem-me só apanhar aqui uma parte, em termos de imagens destas agressões não há nada, mas aquele palhacito que lá fez o Heil, epá, isso aí agora correu o mundo e deu logo o contexto total da preocupação genuína reivindicada por uma grande parte da população da zona. Uma grande parte das ruas estiveram cheias. Isto é significativo, mas obviamente que os mídias adoram deturpar. Deixa-me só ver se eu apanho aqui este takezinho num instante. Não aceitaremos. Isso não tem lugar. Deixem só ver. Posso garantir que o governo... Não é aqui, não é aqui. Olha, olha. A extrema-direita e os movimentos neonazis estão fortemente implantados na região. Aonde? Só este soundbite é tipo, o quê? Mesmo? Porra, não há cultura nenhuma nesta Europa toda que tenha a maior vergonha da história mal contada de ainda andarem a patrocinar isto. Antes, pelo contrário, já aceitaram 1 milhão de refugiados. E 1 milhão de refugiados é muito significativo para o balanço cultural e económico de um país. E depois sacam... Aonde? Mas aonde? Mas esta gente diz o que lhes apetece. Mas pronto. Isto, vamos dizer que é mais ou menos a interpretação que nós tivemos na Europa. Porque o que é que será que foi? Como é que será que foi a interpretação, por exemplo, no outro lado do continente americano? Vamos ouvir então os nossos amigos brasileiros, que também têm feito muito pela liberdade e democracia, nem que seja à facada. Vamos ouvir a mesma retórica, porque é assim que corre no mundo. O racismo aumenta no Brasil e no mundo. Manifestações racistas na cidade... Ela tinha que incluir o Brasil na equação, mas não sabe... Pronto, né? Porque, enfim, tem que ser... Eles, coitados, não é? Estão fartos de receber árabes. Demande Schmitz mostra um crescimento da extrema-direita no país. Análise do nosso comentarista internacional, Flávio Aguiar. No domingo... Comentarista, what the hell is that? Havia uma festa popular, pública, na cidade. E durante essa festa houve um conflito envolvendo aproximadamente 10 pessoas. E nela foi esfaqueado e morreu um cidadão alemão de 35 anos. E antes que ele continue com a sua retórica, este comentarista, antes que ele continue com a sua retórica da treta, que a gente já sabe o que é que vem aí na calha, isto foi catalisado por um evento, mas é um evento entre muitos. Isto já se arrasta há muitos anos. Isto foi um bocado a gota d'água que fez com que o povo viesse para a rua, porque isto é diário, suprimido mediaticamente a mando do governo, da Merkel, muito obrigadinha. Epá, porquê que não põem meia dúzia desta gente na casa deles, que é para darem o exemplo? Claro que haviam de ser selecionados a dedo, não é? Mas não. Vão lá buscar aqueles que estão mesmo no meio da rua. Aqueles que andam a fazer o que não deviam. Aqueles que querem implementar a Sharia Law e etc. Vá lá, experimentem isso. Mas vamos então continuar a ouvir este comentarista. Porque, ai, Camões. E dois suspeitos foram detidos pela polícia. Um sírio e um outro iraquiano. A partir daí formou-se uma onda de protestos chamados por pessoas de extrema direita nas redes sociais, que foram se avolumando até que, no próprio domingo, cerca de 1.000 desses manifestantes, 800 segundo outros, partiram para um protesto pela cidade e começaram a agredir indiscriminadamente quem eles achavam que fosse um estrangeiro, pela cor da pele, formato do nariz ou outras características que as... Formato do nariz, Às vezes só em ser completamente arbitrárias, né? Houve uma série de agressões, a polícia teve que chamar reforços, chamou das cidades próximas de Dresden e Leipzig, né? E as agressões, entretanto, continuaram e se espalharam pela cidade até que os manifestantes se dispersaram. Já na segunda-feira, uma nova manifestação desses extremistas de direita foi chamada. E os extremistas de direita, né? Não são cidadãos, não, né? Desta vez apareceu muito mais gente. Foram cerca de 5 mil pessoas. E o mesmo se repetiu na terça-feira. E em ambas os dias, o procedimento foi o mesmo. As manifestações estavam marcadas para serem sem passeata. Entretanto, reunidos os manifestantes, eles saíram em passeata pela cidade, agredindo quem eles viam pela frente. Inclusive, alguns grupos, em número menor, de contra-manifestantes, isto é, que se reuniram para protestar contra essa manifestação da extrema-direita. A polícia, segundo as informações que se tem, foi completamente surpreendida. Colocou dispositivos policiais considerados insuficientes e não conseguiu conter essas manifestações, que inclusive saíram pela cidade jogando bombas através de foguetes, né, de fogos de artifício, pedras, garrafas, enfim, em alguns momentos... Como o final de um derby português. Isso até houve um conflito entre os manifestantes e os contra-manifestantes que a polícia não conseguiu evitar, muito menos conter, conseguindo apenas proteger alguns dos contra-manifestantes que foram agredidos pelos manifestantes de extrema-direita. A situação exigiu até pronunciamentos do próprio governo, da chanceler Angela Merkel, condenando essas manifestações de direita. Tudo isto vem mostrando como que a extrema-direita vem crescendo, inclusive do ponto de vista político-institucional. O Alternative für Deutschland, um partido de extrema-direita, claro, está crescendo, roubando votos dos partidos conservadores tradicionais. Roubar votos? Peraí, para já... estes rótulos. Roubar votos. Eles não estão a roubar votos. Então, mas as pessoas não votam por livre vontade. Não é essa a ilusão que nos apresentam. Mas estão a roubar votos o quê? Vão à meia-noite roubar boletins a um sítio qualquer, sem, em vez de ser com aquele saco e a mascarilha com o cifrão, é com votos eleitorais, é que é para quando forem à urna terem assim uns 10 ou 20 no bolso e os russos se calhar também fazem colusão com a Alemanha. Epá, mas que raio de linguagem é esta? Estas palavras, isto são palavras de agenda. E depois, basicamente, agarram-se a algo que é, basicamente, no meio deste evento todo, agarram-se a uma ou duas fotografias que conseguiram captar, que dá o contexto todo necessário para deturpar a realidade do que está a acontecer. Mais como a União Democrata Cristã da chanceler Angela Merkel, a União Social Cristã da Baviera, e ameaça, inclusive, redutos, até a própria Baviera, tradicionais dessas forças políticas conservadoras. E é uma preocupação, já disse, para a Europa inteira, não apenas para a Alemanha, esse crescimento da xenofobia, dos ataques violentos contra estrangeiros e contra aqueles que querem impedir que essas manifestações de extrema-direita imponham a sua pauta e o seu ritmo ao país. Flávio Aguiar para a TVT, direto de Berlim. Ok, o que é que faltou nestas duas reportagens? Portanto, nós vimos as imagens, falam em conflitos, não se vê o conflito, vê-se protestos, mas digamos não se vê aquele conflito cabal como eles interpretam na rua. Não se vê bandeiras a representar algum tipo de fascismo, vê-se bandeiras alemãs, realmente, porque aparentemente, no caso até deste comentarista, não é? Porque os brasileiros adoram meter bandeiras em todo lado, posso eu também considerar que isso é, é fascismo quando chegam aqui a Portugal e penduram a bandeira deles no Brasil, ou quando a seleção portuguesa joga e o Scolari convence toda a gente a comprar bandeiras com pagodes aos chineses, isso também é, estamos a ficar todos nazis e andamos aí a roubar votos à esquerda. Vamos levar as coisas então como nos querem interpretar como são. E o que é que falta nesta reportagem? Portanto, foi um aglomerado de pessoas muito grande. Os mídias a nível internacional acompanharam isto, sempre a repetir as mesmas imagens selecionadas, sabe-se lá porquê, mas teve gente no terreno. Onde é que está a entrevista ao cidadão? Onde é que está o comentário do protestante? Onde é que está? Onde é que está a verdade jornalística a perguntar ao cidadão que está a manifestar-se porquê que está aqui? Você é da direita? Não, aqui o povo não fala. Mostram as imagens do povo, selecionam uma ou duas imagens para realmente dar a impressão, para perpetuar a agenda. Aquela da Euronews até estranhamente disseram extrema esquerda, não sei porquê, devem se ter enganado no guião. Estranho, mas e onde é que está o porquê do povo? É que até em Portugal, quando a CGTP manifesta, ou seja lá o que for, sempre perguntam ao dirigente, ao líder, ao popular, digamos assim, o porquê, as reivindicações, mas não, isto é daquelas notícias absolutamente sanitadas, absolutamente opinadas, bias à brava. Isto já tem, isto é ótimo para os globalistas, porque eles estão a ficar realmente com o cotão apertado, que a última coisa que querem apresentar na televisão é a verdade. Porque, afinal, aquela gente, tanta gente na rua, onde é que está a entrevista do cidadão? Elas existem, mas filmadas por pessoas como nós que estiveram lá. É pena é serem alemão, mas isso não passa na televisão, não é? Porque eles têm medo de quê? De perguntar ao povo? Eles têm medo que o povo fale contra a agenda, porque não é nada disso. Devia haver, de alguma maneira, devia haver uma certa organização. Eu não sei se isto era possível ou não, mas por que não uma organização que faça uma manifestação e seja má caracterizada pelos mídias, devia haver um certo mecanismo de processo legal que processasse realmente os organismos de informação por má caracterização, difamação, exatamente como os nossos corruptos estão sempre a esconder atrás, mas legítimo, porque isto não é apresentado com... Isto não é não há veracidade nenhuma nesta reportagem. Isto é, mostram as imagens e depois ouve-se a interpretação de alguém que é pago para comentar dentro desta agenda, porque se alguém diz o contrário, se alguém... Onde é que está as entrevistas do povo na rua? Porquê que ninguém, nenhum jornalista, espatou um microfone à frente de alguém que estivesse a manifestar? Não há, mas isso não há. E agora vou passar um clipe que, digamos, caracteriza melhor a verdade do que foi estas manifestações, providenciado pelo nosso amigo Focalor, muito obrigada. Vamos ouvir, digamos, feito por alguém como nós, que tem interesse realmente na verdade. Vamos ouvir um clipe mais... mais do que devia ser. Vejam lá, pessoas como nós, os zé-ninguéns, que só servem para votar e para pagar impostos e para sustentar estes chulos, vamos ouvir alguém como nós a dar uma reportagem bem mais honesta, sem recursos, sem ordenado, sem distinção, sem nada. Não aparecem nas revistas cor-de-rosa, nada. Vamos ouvir algo... Ah, não, espera lá, não é este. Com muito mais veracidade do que seja lá o que for que a gente consiga ver na televisão, feito por pessoas como nós. What you are seeing here are protesters clashing with police after protests broke out spontaneously following the arrest of two migrants, one Syrian and one Iraqi. They were arrested for the murder of a German man at a local concert. Allegedly, this German man was protecting a woman from unwanted sexual advances from these two migrants and was rewarded with dozens of stab wounds resulting in his death for his trouble. Now, these protests, which really began spontaneously, have now been going on for over 2 days, with over 20 injuries, including some police. Roughly 600 officers struggled to contain the 6,000 plus protesters. So much so, Berlin is now offering to send aid to help bring order back to the situation. Merkel, for her part, dictator Merkel, if you will, responded by saying hate is not welcome in her streets. But I ask, where was this sentiment as 1,000 migrant men raped their way across Germany on New Year's Eve? Now, many are labeling these protesters as far-right and even Nazis, but as you'll see in this footage, I'm not seeing Nazi flags. I'm not seeing anything out of the ordinary. What I am seeing are ordinary German citizens who are sick and tired of this globalist crap. But even so, Merkel condemns these quote-unquote riots as xenophobic. But the stats are in and the studies have been conducted. Migrants definitively have increased the crime rate in Germany. The only problem here is Germany's refusal to admit there is a problem, thus making it impossible to solve the problem. Take these terror attacks which have occurred since 2016. All high-profile terror attacks, mind you, would they have occurred with a more strict immigration policy? That's a real question that needs addressed. But to this day, Merkel risks her government day in and day out in order to force a migration deal. But recent polling in Germany show the people of Germany are not happy. Take the Alternative for Deutschland party. They are strictly an anti-migrant, closed border, anti-globalization party platform, if you will, and they are now polling in second place among Germans. Now, as you'll see in this video, the people of Germany are refusing to be ignored. Now, as if on cue, Merkel is already beginning to warn of failing democracies. But not all was picture perfect. The occasional salute was caught on camera, and this is absolutely, in my opinion, not helpful, and only fuels the notion that all anti-migrant, closed-border, anti-globalist movements are also Nazi-influenced, and obviously, that's simply not the case. Or worse yet, footage such as this, of migrants being chased down in the streets. These are poor optics. It's not necessarily the migrants' fault. This is the fault of poor and weak leadership. And guess what? We are winning the battle of ideas across Europe. We don't need to give the globalists, the open borders movements out there, the propaganda they need to use against us and mount a comeback. Especially as just this week, 100 North African migrants attacked the Spanish border in order to gain access, attacking the Spanish border guards with acid. But of course, the government will call all such movements as seen here in Germany, vigilantism. But newsflash, vigilantism only exists when the government is failing to keep its people safe. Well, anyways guys, that about wraps it up for this one. Please let me know in the comments below how important you think optics are when dealing with these sorts of situations. As always, big shout out to my Patreon supporters. I appreciate everything you do for me. And if you can, consider becoming a Patreon today. As I said the word rape and said naughty things about migration and open borders, this video will, of course, be demonetized. Until next time, guys. Peace out. Yeah, isto do Patreon é uma boa opção realmente nos tempos que correm, porque realmente estas redes sociais são complacentes. Mas aqui está, temos aqui uma análise de pessoas que sentem-se realmente como nós. Que andam a dar, digamos, a sua opinião em contradição em realmente à realidade que nos é apresentada nos mídias e a realidade que nós vivemos todos os dias hoje em dia. Os mídias são criminosos. Até o Goebbels deve estar a rebolar na campa. Porra, ainda por cima pessoas que vêm de Dresden, porra, uma cidade tão rica culturalmente que sofreu, até corpos ficaram solidificados no Alcatrão em tempos que já passaram por táticas de guerra que são sempre os aliados que acusam. Enfim, não vamos por aí. Mas realmente nós precisamos de andar a fazer isto mais ou menos, porque sinceramente estamos à espera que as figuras que nos governam e que são autoritárias e que dizem que isto é que é o melhor para nós e contam a verdade numa forma escandalosamente mentirosa, realmente nós precisamos de contrabalançar esta gente. E sinceramente, há muita gente no Twitter que é isto que anda a fazer todos os dias, porque é isto está tão escandaloso, é que é tão fácil de dissecar qualquer mentira que nos seja apresentada nos mídias. Temos que ser nós a fazer qualquer coisa, a mostrar, a partilhar. É que isto já nem sequer passa por, tipo, isto quase que já nem é a opinião pessoal de uma pessoa. Isto é tão brusco, tão bruto, tão óbvio, que o que espanta pessoas que estão, digamos, do nosso lado, É realmente, os olhos estão tapados, que estão, da maioria das pessoas, porque aparentemente é mais confortável andarmos rebançar abaixo que nem lemmings a acreditar nesta gente. Mas querem ver Ziggles? Olhem para qualquer claque dos três grandes. Vamos começar a compilar clipes. E vamos começar a reportá-los como movimentos neonazis no meio das nossas claques de futebol, a ver se os clubes gostam. Porquê que a gente também não distorce a realidade? Já que eles suprimem-na, por um lado, e muitas ovelhas negras existem nas claques, vá lá, admitam, existe. Mas porquê que não são interpretados assim pelos mídias quando vemos cidadãos genuinamente a protestar pelo seu próprio país, que andam a pagar por aquilo e está a ser destruído em nome, em nome dos dirigentes que são eleitos democraticamente? Porquê que democraticamente também não é reportada a notícia da preocupação do cidadão normal? Não, temos que ir para a internet, e a internet, como também está a fechar o cerco para a censura, isto ser, não é à toa que depois vêm estes globalistas todos preocupados com o crescimento da extrema-direita, como eles gostam de chamar, quando no fundo nem é a extrema-direita, nem é a extrema-esquerda, é simplesmente... Se calhar andamos à procura, é só simplesmente a verdade, porque como nos andam a enganar de tal maneira, como andamos a pagar a conta em troca de promessas vantajosas para o futuro e nós estamos a ver que o futuro não existe, e depois ainda usam aquela desculpa idiótica de que os países ocidentais estão a perder grande taxa de natalidade, por isso é que temos que mandar vir os gajos de fora para continuar a subsistir numa economia. Eu digo, então peguem na economia interna, revertam essa economia para proveito dos cidadãos, que vão ver se o pessoal não começa a ter mais filhos, porque ninguém anda a ter filhos, obviamente, porque o futuro anda negro. Literalmente negro. É só olhar para as fotos dos barcos que vêm, é crianças, é mulheres, eu não vejo crianças, eu não vejo mulheres... E se houver crianças, praticamente deve ser para tráfico sexual ou para venda, não sei. E as mulheres onde é que andam? A ser puxadas pelo cabelo por causa da Sharia Law, sem direitos nenhum? E ok, fui interrompido com uma chamada e como eu gravo isto no telemóvel, cada chamada que eu atendo, gravo ao fechar onde estava e agora perdi o fio à meada, perdi o balanço. Mas também, de certa maneira, está assim um bocado tudo dito dentro deste problema. Isto é só mais uma... Isto é cíclico, independentemente de eu estar a refilar disto e da gente se chatear com isto, amanhã vai haver mais e mais e mais e vai continuar tudo na mesma. E depois admiram-se eles que os movimentos, como eles gostam de chamar de direita, porque aparentemente qualquer... Eu acho piada, eu olho para os nossos cartazes de eleições e vejo até nos partidos comunistas do Portugal para os portugueses, porque é que não põem, pintam uma suástica à frente também, visto que depois... Quando é na hora de mandar vir migrantes a mando desses próprios partidos, eles próprios ficam chateadinhos quando o povo refila, porque se já temos baixos salários e impostos muito altos e a segurança social insustentável e a educação e a saúde e etc., ainda mandamos vir mais gente para dentro porque aparentemente é sustentável, quando não é sustentável, quando nos dizem a nós portugueses que a economia está sempre fraquinha, por isso temos que andar sempre a trabalhar por 2 ou por 4. É irónico, e claro que depois o povo, quando vai para a rua, o que é que acontece? São os neonazis de merda. Pronto, e é assim que andamos, e é assim que o futuro se anda a gerir, e é realmente esta é que é a parte que nós temos que, como cidadãos, indivíduos, temos que realmente começar a bater o pé, um aqui, outro ali, até tantos batermos o pé, que depois estes nossos dirigentes, que andam sempre de joelhos para Bruxelas, a ver se começam a aprender a lição e são escorraçados. A gente nem precisava de tanta gente a governar-nos. Nós temos uma representação parlamentar per capita tão grande que realmente é um fosso. Querem salvar a segurança social, querem uma reforma para a segurança social. Os deputados que tenham as mesmas condições de reforma que o resto do cidadão, não é a trabalhar 8 aninhos a dormir na bancada só para dar o seu voto para avançar a agenda. E eu não preciso de tantos deputados para nos governar. O nosso governo está sempre a crescer, a burocracia está sempre a crescer e estão sempre a dizer que está tudo mal. Eles que deixam, mas é um bocadinho de nível. Querem poupar alguns tostões, não é cortar no sal no pão, nem nada disso. É metade de vocês vão, mas é para o mercado de trabalho. Vocês estão sempre a dizer que estão a fazer um bom trabalho para a economia portuguesa. Então entrem para a economia portuguesa. Venham, estimulem a economia, vão trabalhar, arregaça a manga. Eu não preciso de tanta gente a dormir no Parlamento para votar. Eu não preciso de tanto chulo como motorista. Não preciso de tanto primo do cunhado, do tio, da cunha. O que é que vocês se lixem todos, pá? Esta gente está sempre à procura de um poiso. compram propriedades. Até eu lembro de Mário Soares, quando já se começava a falar no primeiro aeroporto, foi comprar uma data de terreno, já nem me lembro onde, e quando o projeto largou, ainda processou o Estado porque queria uma indenização, porque estava à espera de receber em troca da compra dos terrenos para vendê-los para o novo aeroporto uma batela de dinheiro. Mas ele não tem dinheiro que chegue. Ele tinha tanto dinheiro que parecia que tinha as bochechas cheias de trocos de cada lado, pá. Estão nojo, mas aí o que é que esta gente anda para aqui a fazer? E depois eu vou lá porque falo assim, são um fascista, um extrema-direita, um extrema-esquerda, um extrema-extrema-extrema. Extremistas são eles, pá, que eles só querem o conforto deles e andam a matar a população. Isto é criminoso. Os mídias são criminosos. As nossas legislações draconianas muitas vezes são criminosas. É correr com velhotes de alfama para dar dinheiro, para dar dinheiro dos turistas fora aquele do Bloco de Esquerda também que andou a renovar e tudo isso. Mas isto é um nojo. Então, e esse gajo do Bloco de Esquerda é o quê? É um fascista de merda? Ou é um gajo de esquerda? Ou o quê? É um chulo? O que é para o rótulo que lhe dão? O que é para o rótulo que me dão? A verdade é esta. Chulo, rua. Chulo, rua. E a mim chamem-me o que quiser. Sou honesto, trabalho, pago, não devo nada. Tudo o que eu tenho é meu. E eu quero um futuro próspero para mim e para todos. E isso é que é, isso é que é mau. Isso é que é mau. Ah, mas depois não gostas que venham para cá migrantes. É pá, eu por mim fico na terra deles. Se me perguntares a mim se eu quero pagar os meus impostos, bombocas para cima da terra deles, eu também não quero. Eu quero que eles fiquem lá e eu quero que me deixem cá. É assim tão mau. É uma posição assim tão má. Toda a gente vem para cá, vem sempre a queixar. É pá, o meu país é que era fixe. Então, pá, então dá, meu, vai curtir, mano. Eu também gosto do meu país. Eu é que não posso dizer no meu país que gosto do meu país, mas tu podes estar no meu país a dizer que gostas do teu. Isto, vivemos tempos absolutamente ridículos. Enfim. E pronto, acho que vou rematar por aqui. Começar a juntar as peças. Largar um podcast. Vou só dizer que a música do bumper music deste podcast foi feita de um poema de um amigo meu que o cantou. Ele tem a versão dele da música que ele o fez, porque é um grande músico. É mais um talento em Portugal que está a ser desperdiçado, como muitos nós, porque sempre o filho do papá, que não tem talento nenhum, é que está sempre na televisão. Como este homem tem muito mais valor que um Ranselmo Ralph horrível, que eu não percebo. Mas pronto, gostei muito do poema dele, fiz uma música à minha maneira, se é que eu posso lhe chamar de música, à volta da letra dele. Tem o projeto de Stony Del Mar, tem vários projetos. Este homem é muito prevalente, é um grande músico. E mais uma vez, como Portugal gosta de fazer, é um Zé Ninguém. Agora, se uma tiazinha deu um peido, a gente tem que ver isso nas revistas cor-de-rosas em todo lado, meu Deus, ou o Ronaldo torceu a unha, ou comprou mais um puto ou uma puta. Eu não percebo nada disto, man. Eu não percebo nada disto. As pessoas que têm realmente valor, meu, são deixadas ao Deus dará, e os chulos, os parasitas, ainda são aplaudidos pelos nossos conterrâneos como se isso trouxesse alguma coisa de boa ou positiva na vida presente e no futuro. E vê-se, e nós vemos, nós temos tudo na mão para termos aqui um país à maneira e andamos feitos estúpidos a aplaudir os parasitas de maior magnitude que sugam tanto recurso, sugam tanto intelecto das pessoas, estar a discutir o recorde todos os dias. Uma coisa que eu esqueci-me de dizer na parte de ontem é que eu queria que alguém tirasse uma estatística, porque aparentemente vem mais um canal de desporto. Alguém, por favor, me tire uma estatística dentro dos organismos de comunicação social ou informativos. Quanto tempo ou páginas é que gastam dedicadas a um pontapé numa bola, diariamente, ao fim de um ano, em contrapartida das notícias que nos deviam informar e se não passam de propaganda criminosa que só nos está a moldar e a manipular da forma mais errónea para continuarmos a destruir não só Portugal como a Europa? Vá lá, eu quero ver essa estatística. Alguém tem que ser, pá, tem que ser honestamente intelectuais e dizer, pá, já, yeah, gosto de ver a bola e não tenho nada contra isso, mas sinceramente, será que isso é uma fatia tão importante para, então, para quem tem filhos? Alguma vez um gol expôs leite no biberon? É pá, eu não... Há coisas, nós estamos a ser levados, e os mídia, na minha opinião, estão a ter um comportamento, e não é de agora, criminoso. Criminoso. Se a televisão fosse uma pessoa, vocês não a deixavam entrar na vossa casa, porque ele vai mentir, vai enganar e vai-vos levar a convencer-vos a vocês próprios a serem roubados. São uns burlões. Os mídias precisam de começar a levar com processos, pá. Mesmo a sério. Eu não sei como é que é, mas isto é criminoso. Não pode ser assim. Epá, até o Alex Jones foi censurado por causa de certas coisas que ele possa dizer que possam estar erradas. É só ligar a televisão. Está tudo errado. Está tudo errado. Então se o Alex Jones leva com o pau, estes gajos deviam levar com o poste. É só o que eu digo. Mas mais uma vez, pronto, vamos ficar com a versão da música mais completa, pedir autorização. Pá, procurem o trabalho deste homem, especialmente podem começar até pelo Tony Del Mar. Foi uma grande engrenagem no projeto do Balcony TV em Portugal. Este homem esforça-se, ele dedica-se à música como se fosse um trabalho e ninguém lhe dá nada, e é um homem cheio de talento. Eu pedi-lhe autorização para usar este projeto que fizemos a meio. A música, digamos, está a 90%, vá. Mas a parte dele já está mais completa. É um bom poema e é a gente assim que a gente tem que começar a tomar atenção. Não é estes viperinos de merda que andam na televisão, sem talento, estes morangos com açúcar, que nem açúcar nem morango são. Epá, temos que começar a organizarmos nós e a desligar estas televisões, porque os portugueses são um povo com valor, nós somos bons no que fazemos, nós temos uma cultura, nós temos uma história, nós temos um belo país, nós somos bué pacíficos, isto é um paraíso. Ainda é um paraíso. Mas, sinceramente, enquanto continuarmos a ver se o Ronaldo para o ano que vem é o melhor do mundo e não tivermos a olhar para o que se passa à volta no nosso bairro, as coisas vão descambar e depois admiram-se que a taxa de natalidade dos portugueses também baixa, porque quem é que vai querer ter um filho no meio desta toca de leões, não é? Pá, pronto, é o que eu acho. Ficamos assim, até ao próximo podcast. Peço desculpa em ter demorado tanto a gravar um. E vamos ficar com... Mesmo que não gostem da música, apreciem o poema, porque este homem tem um talento imesurável. E se alguém devia estar na televisão apresentado como música, é pessoas como ele, e como muitas há, como até o Stabat, que faz grande som, e basicamente a gente leva com os tónicos carreiras, e com os toys, e com os metenojos, e até metenojos, sinceramente, até metenojos. Pronto, ficamos assim, por esta nota. Obrigado por terem ouvido quem ouviu, e até ao próximo podcast. Peace! Andas tão embriagado com essa vidinha desnuda que só te leva à parte incerta. Amigos e inimigos, crenças, descrenças, paixões, autotraições, calvários precários, problemas e tantos esquemas. Coletivo nunca tem horas. Tu tens sempre horas para estar. Como tens coragem de encarar ao clamar do galo que hoje emudeceu, seja regresso, partido ou simplesmente porque ficaste a noite a pensar, a pensar, a pensar. Quando chega o dia, ah, que me sinto mágoa por ti que não dormes. Falta de tempo, o cérebro sempre em vigília. Tem que pensar que te esqueces de viver. Finges pena para ti pena sentir. Estás tão iludido, tu nem a pena vais ver. Amargo é ver-te entrar pelo cano, colete de forças que te laça e te faz definhar. E como eu te vejo definhar, definhar, definhar, definhar. Um maluco sem manicômio, santo sem altar. Doutorado em ética e cidadania, não exerces. O mercado está saturado de diplomatas malabaristas e tudo o mercado saturado estás. Faltam-te as forças, pesam-te os olhos, basta de euforia. Já é dia, o astro rei que tudo vê, como sempre, impávido brilha. E tu já não esperas por umas nuvens de mudança. Já não sinto, estou exausto. Isto vai ter de acabar, de acabar, de acabar. Vai ter de acabar, de acabar, de acabar. Biden.